geração dos frangos de corte ou eu posso gerar também as coideiras comerciais. De qualquer forma, elas trabalham então de uma forma bem semelhante, né? É, depois eu apago essa pirâmide de frangos, a gente vai fazer uma só para coideiras, para que vocês entendam então em qual nível que a gente está trabalhando aqui no manejo geral de matrizes. Nesse manejo geral de matrizes, nós estamos neste nível da casta, só que a gente pode extrapolar para qualquer um desses outros níveis que são consideradas então castas de aves reprodutoras. Então, tanto aves elites até matrizes, a gente chama então de aves reprodutoras. Nessa pirâmide, se a gente fizer a sua avaliação, qual que é o seu objetivo? Sempre que a gente tenha o alargamento dessas bases, das castas, das pirâmides, que vão ficando abaixo. Então, olhando aqui, primeiro nível de reprodução que nós temos dessas aves, né, que no final gerarão frangos de corte, nós teremos as aves chamadas aves de elite ou também podendo ser chamadas de aves de pedigree. Essas aves, o Brasil não tem a genética para a formação do plantel de aves de elite, porque nós não investimos aí em melhoramento genético. Isso demora muito tempo, todas as aves de elite que a gente tem disponível estão fora do Brasil e foram mais de 100 anos aí em melhoramento genético, selecionando animais para que eles tivessem, então, esse tipo de característica de produção de um frango. Então, fazendo a avaliação geral, quando a gente faz a observação em uma casta, que ao final eu quero a geração de frangos de corte, o que eu considero como elementos relevantes para que eu comece a selecionar os animais para que eles sejam frangos de corte ali no final daquela pirâmide? Então, alguns elementos são necessários, como, por exemplo, grande deposição de musculatura, principalmente em áreas nobres. Então, considerando aí músculo do peito, músculo da coxa. Então, esses animais têm que ter essa conformação corpórea, já que o meu objetivo é fazer o consumo dessa carne. Além disso, conversão alimentar é extremamente importante. Então, hoje em dia, a gente trabalha na média de conversão alimentar em um valor de 1,8, né? Considerando lotes de machos e fêmeas aí de forma igualitária. Então, todos esses animais que estão envolvidos nessa pirâmide para frangos de corte, no final, eles têm esse melhoramento genético para ter essa conformação corporal, né, de grande massa muscular nas áreas nobres, que tenham uma boa conversão alimentar e que eles tenham uma velocidade também no seu desenvolvimento. Né? Então, são considerados aí os frangos animais que eu consigo abater aí com 41, 42 dias, considerados como animais de crescimento rápido. Olhando aqui nessa pirâmide de multiplicação, então, como nós falamos, aves de elite a gente infelizmente não tem no Brasil. Por isso que, apesar do Brasil ser o maior exportador mundial da carne de frango, o terceiro maior produtor mundial, nós somos 100% dependentes de importação de material genético. Ou seja, a gente sempre vai fazendo a recolocação, a substituição dos plantéis que chegam ao seu final de vida zootécnico. Então, digamos, eu abata os animais aí bisavós que eu tenho no Brasil, a gente tem que ir fazer a repopulação desses lotes, só que a gente sempre tem que comprar material genético de fora. Então, quem são os principais fornecedores dessa genética para que a gente crie os frangos de corte? A gente tem material genético chegando do Canadá, da França, da Bélgica, né, dos Estados Unidos e assim por diante. Então, nós temos vários fornecedores. E como que essas aves chegam no Brasil? Quem o Brasil compra aí com mais frequência? Quem o Brasil compra aqui com mais frequência são essas aves avós. Algumas granjas fazem aquisição dessas aves bisavós, tá? Então, o que chega aqui para o Brasil são esses tipos de aves principalmente, né? Quando a gente pensa em importação desse material genético. Aves bisavós ou aves avós que vêm para reprodução aqui no Brasil, o que, que elas têm aí de característica de valor agregado? Valor agregado é extremamente alto, então não se compara com o valor do frango de corte, porque essas aves aqui são reprodutoras, cada vez que a gente vai subindo nessas casas de reprodução, esses animais ficam cada vez mais caros. Olhando esses animais, por onde eles entram no Brasil? Se eles vêm desses países que a gente citou, eles entram principalmente pelos aeroportos. Então, diariamente, tem no Aeroporto Internacional de Guarulhos e outros aí distribuídos pelo Brasil afora a chegada desses pintinhos. Mas como chegam essas aves? Ou eles chegam na forma de ovo embrionado para eclodir aqui no Brasil. Então, eu sei que eu comprei ovo que vai virar pintinho e eu faço a incubação aqui no Brasil. Ou, às vezes, vem as caixas de carregamento de pintinho de um dia. Então, o pintinho acabou de nascer no seu país de origem, é embarcado e via avião, tem que chegar no Brasil para ser possível, tá? Pensando nessa dinâmica do Brasil fazendo a compra constante desse material genético que vem de fora, vocês veem algum problema nisso ou não? Sanidade é um problema, né? Então, se a gente pensar, olha, pode ser que esses animais carreguem agentes infecciosos que a gente não tenha no Brasil, ou que a gente tenha, mas que não queira mais também, né? E aí, quem que faz a monitoria dessa carga viva que chega desses países? São os médicos veterinários do Ministério da Agricultura, né? Então, por isso que eu falo para vocês, fazer concurso para trabalhar no Ministério da Agricultura é um nicho super legal, super relevante, porque somos nós que somos responsáveis aí pela identificação da origem dos animais, saber se eles têm sorologia para mostrar que estão negativos contra as principais doenças e impedir a entrada, então, de animais que venham de uma área que teve o surto de uma doença importante aí das aves. Então, todas essas aves são monitoradas a hora que chega no Brasil, né? Então, elas têm certificação, o médico veterinário olha e ele dá o aval para fazer, então, o deslocamento desses animais para o alojamento ou não, tá? Todas essas castas que nós falamos de aves reprodutoras, como que a gente trabalha na proporção de machos e fêmeas, sendo que cada uma delas tem o objetivo da geração do ovo embrionado. Proporção que a gente vai trabalhar vai ser de um macho para cada 9 a 10 fêmeas. Então, olhando aqui a proporção que nós trabalhamos, as famílias que nós fazemos a conformação na agricultura industrial, nós vamos trabalhar, então, com um macho para cada 9 a 10 fêmeas. Isso daqui é a constituição de uma família das aves. Se a gente olhar o comportamento das aves a campo, eles formam aquelas famílias e aquelas famílias elas são estáveis, ou seja, as galinhas que pertencem àquele macho não permitem a cobertura pelo outro macho e o outro macho também não permite que as suas galinhas sejam aí assediadas pelo outro macho que está tudo no mesmo ambiente de criação. É aí que eu falo para vocês que não entendo por quê. E a gente tem aí a definição, fala, ah, aquela mulher sai com vários homens, ela é uma galinha. Ela é uma galinha, ela é um galo, então, né? Ela é uma galinha, não, a galinha é fiel àquele macho, só que o macho tem 9 a 10 fêmeas. Então, também isso não bate, né, com o que a gente vê aí nas criações e na natureza. Então, o que a gente tem é isso daqui, ó, em cada uma das castas, a gente tem a proporção de um macho para cada 9 ou 10 fêmeas com pirâmide multiplicadora. Nesses casos, as castas elas sempre são descendentes, né? E aí começa a ficar meio estranho pela nomenclatura. Então, quando a gente pensa, né, para a gente, fala, olha, minha avó já é uma senhora de idade, né? Para quem tem avó aí. Nesses casos, a gente tem do cruzamento, do acasalamento de machos e fêmeas aqui de elite, quem nascer já nasce bisavô. Só que a hora que a gente olha e fala, mas como esta ave pode ser uma bisavó se ela tem apenas um dia? Ela acabou de nascer. Fala, não interessa. Ela é denominada bisavó porque ela veio aqui do acasalamento dessas aves de elite. Quem origina, então, o nascimento aqui, né, do cruzamento que nós temos de aves bisavós, quem serão geradas serão essas aves avós. Do cruzamento dessas aves avós, nós teremos o nascimento aí de matrizes de um dia também. E depois que a gente tem o nascimento dessas matrizes, a partir daí, a gente vai ter então a geração do ovo fértil que virará o frango de corte. Então, tudo isso daqui vai ser sempre descendente. Se tiver aí uma revolta, falar, ah, eu não quero ser avó, quero ser bisavó, né? Falo, não, você nasceu nessa casta e nessa casta ficará. Então, a gente tem aí a multiplicação dessas castas de reprodução, sempre cada vez mais numerosa em relação, então, àquelas que deram origem, à medida que a gente vai descendo, então, nessa pirâmide multiplicadora, tá? Então, se a gente pensar, todas essas aves de reprodução têm como objetivo geração do ovo fértil. Aí, na continuação da aula, o que, que nós vamos falar? Por que, que é importante na indústria a gente levar esses ovos para incubação artificial? Por que, que a gente não deixa com as galinhas? Porque a gente sabe que as galinhas, elas fazem o seu planejamento e aí elas querem começar a chocar. Então, digamos, as galinhas, elas compartilham os ninhos. Então, se você olhar o ninho de galinha, né, se vocês tiverem nada mais é do que a gema do ovo. Então, se ela continua liberando esses folículos ovarianos, se ela continua ovulando, ela continua fazendo a produção dos ovos. Nesse caso, ela olhou lá no planejamento familiar e falou, não, então nessa temporada terei 6 pintinhos, né? Vou chupar esses 6. Aí ela entra no choco, só que o choco faz com que ela pare de botar esses ovos. E aí, para a indústria, o que, que acontece? Se a galinha entra no mecanismo fisiológico do choco, isso para a indústria é entendido como redução da produtividade, ou seja, ela está produzindo menos ovo do que aquilo que é considerado aí como potencial maior de produção. Aí na indústria, o que, que a gente faz? A galinha fala, então tá, vou botar 6 ovos ali, quando tiver os 6 ovos, vou começar a chocar. Todo dia a gente vai lá e tira o ovo da galinha, né? Isso na indústria. Aí ela olha e fala, nossa, devo estar ficando gagá, né? Jurava que tinha 3 ovos aqui, cadê eles? Falou, ó, na dúvida, não estão aqui, eu vou continuar botando. E ela vai botando e a gente vai levando para incubação artificial, né? Nessa forma, a gente já minimiza as chances dessa galinha entrar no choco. No melhoramento genético, esse parâmetro também é avaliado. Então, essas aves, elas não entram no choco de forma tão fácil assim, né? A gente vai conduzindo a continuidade da postura de ovos dessa forma, tá? Retirando aí diariamente, várias vezes ao dia, então às vezes 5 ou 6 vezes ao dia, esses ovos que não podem ficar em contato com essas aves de reprodução. Então, olhando aqui, todos esses nichos, né, essas castas aqui de reprodução gerarão ovo fértil que vão para o incubatório específico. Lá no incubatório, 21 dias de incubação dos ovos de galináceos até que seja observado o nascimento desse tipo de animal, por exemplo, avós que vieram de bisavós. Nesse caso, a gente terá novamente incubação artificial para gerar o pintinho, que é a matriz e assim por diante. Todos esses segmentos são criados em granjas diferentes. Então, você não vai ter uma granja que ela é matrizeiro, avozeiro e bisavozeiro ao mesmo tempo. Então, você tem o avozeiro em um lugar, incubatório do avozeiro. Em outro lugar, você tem o matrizeiro, incubatório do matrizeiro e frango de corte é um segmento à parte aí que a gente tem. Tá? A galinha bota 1 ovo por dia. Isso. Para juntar, vai, 4 ovos, 4 dias. Quanto tempo o ovo pode ficar no ambiente sem, por exemplo, um problema para a formação do pintinho ou estragar? Então, a partir do momento que ela bota, se ela já ficar em cima daquele ovo, já dispara o desenvolvimento embrionário, então ele já vai seguindo as etapas de incubação, né? Por isso que quando você tem, olhando na vida livre, se você tiver observação lá de 4 ovos, eles nunca nascem no mesmo tempo. Então, às vezes dá diferença de horas ou até de alguns dias para o nascimento, para a eclosão de um pintinho para o outro, né? Porque eles tiveram aí a fecundação em momentos diferentes, o processo de incubação se iniciou em etapas diferentes. Mas estraga se fica muito tempo, estraga sim. Então, se ela abandonar, por exemplo, o ninho, às vezes acontece, né, algumas coisas horrorosas, né? De gente que tem chácara e fala, não, a gente come os ovos das galinhas. Aí fala, mas como assim? Você tem um galinheiro? Fala, não, elas vão botando ovo no mato e a gente vai atrás para pegar. Aí o que acontece? Às vezes ela começou a chocar, só que ela achou que o ninho não era seguro, ela abandona. E às vezes a pessoa não viu aquele ovo e aí ele acha só depois de dias. Aí a hora que vai pegar aquele ovo para comer e quebra, tem um pintinho lá dentro, né? Morto já, né? Em putrefação. Às vezes fala, nossa, foi horrível, fui fazer um ovo frito e aí quebrei, tinha um pintinho lá, todo estranho. Eu falei, como você tem coragem de trabalhar assim, né? Porque dessa forma pode ser que a galinha estivesse incubando o ovo aqui, largou e a pessoa vai lá e pega depois de alguns dias. Se ela colocou, ficou lá 5 dias, vamos supor, de pegar. Não, então, aí se for assim, temperatura ambiente, com essa variação, ele morre. Então a gente tem mortalidade embrionária dentro de 1 dia, né, até no máximo. Por isso que na indústria a gente tem que calcular bastante aí temperatura, umidade, viragem desses ovos. E aí, o que eu falo para vocês? Fazendo a avaliação dessa aula de manejo geral de matrizes, nós vamos ver que isso se extrapola para todos esses setores de reprodução. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que o nível de segurança é maior a partir do momento que você vai subindo nessa casta. Então, por exemplo, dificuldade de entrar nessas granjas que eu falei para vocês, né? Que eles barram a gente na hora, falam, olha, quero fazer a visita aí. Fala, não venham, já em frangos de corte, isso acontece. A partir do momento que você vai subindo nessas castas, as medidas ficam cada vez mais rígidas. Então, eu tenho entrada até esse nível aqui de matrizes. De avós para cima, eu não consigo mais entrar, né? Por si, eu não mostrar que tenho ali algum projeto, né, algum produto a ser desenvolvido. empresas nestas castas aqui. Elite nem pensar, né? Então, quanto mais a gente vai subindo, mais rigoroso fica aí a visitação das pessoas por causa das medidas gerais de biosseguridade. E aí, finalmente, quando a gente tem a geração dos frangos de corte, o que, que nós vamos ver? Nasce 50% dos animais machos e 50% dos animais fêmeas. No caso de frangos de corte, eu vou levar tanto machos e fêmeas para o abate. Então, independentemente do número de animais que nasceram, machos ou fêmeas, para frangos de corte, então para esse segmento, eu faço então o crescimento aí desses animais e levo até a idade do abate, porque todos esses animais são viáveis então para o consumo da sua carne. Sabendo então da possibilidade de ter o nascimento, né, de mais ou menos 50% macho e 50% fêmeas, será que o desempenho desses animais é igual se a gente fizer uma avaliação por sexo? Então, eu quero ver o desempenho do macho em relação à fêmea. É igual? Não é. O macho ele tem um desempenho melhor, então a conversão alimentar é melhor, ganho de peso também, peso final considerado como melhores do que um lote de fêmea. Só que o lote de fêmeas não é impeditivo para sua criação, então elas também são extremamente eficientes na sua produção de musculatura, só que ela vai ter um peso um pouquinho menor, né, vivo ao final da criação em relação aos frangos, uma conversão alimentar um pouquinho pior em relação aos frangos, mas os dois sexos aqui são viáveis. Se pede no futuro ao rastreamento da carcaça que a gente saiba exatamente qual é o sexo do frango que a gente está consumindo. Hoje em dia a gente não tem a menor noção, né? Principalmente quando a gente compra ali os frangos por partes, fala que a gente tem sobrecoxa, fala era macho ou fêmea, fala sabe lá Deus, né? Não sei, porque hoje a gente não tem, aí não é de praxe a gente ter essa rastreabilidade aí para saber como foi criado esse animal, qual é o sexo e tudo mais, tá? Já tem alguns projetos fazendo a proposta para que o consumidor saiba exatamente aquilo que ele está consumindo. Às vezes na compra do frango assado dá para saber, né? Então dependendo de onde você compra o frango assado, vem ali a visualização da carcaça do frango inteiro, aí só quem quer, né, olhar o que é vai procurar. Então dá para você abrir o frango e falar, ó, é macho, né? O testículo está aqui, não foi retirado, ou é fêmea, dá para ver ali o início do desenvolvimento do ovário. Né? Então essas estruturas podem ser vistas às vezes, não é o frango inteiro, agora em partes a gente acaba perdendo aí a identificação se são machos ou fêmeas. Então, toda essa multiplicação que a gente vai ter aqui será com o objetivo de ter essa base larga de frangos de corte que terão 42 dias de criação para que eles sejam aí levados para o abate. Tá? Isso é a pirâmide de frangos de corte. Desse lado, eu vou fazer para vocês a pirâmide das poedeiras comerciais. Funciona basicamente da mesma forma, só que com o material genético que a gente vai trabalhar distinto. Fazendo agora a identificação que nós temos para as poedeiras comerciais. Matrizes bate com frango de corte, que muda vai ser a base. Isso em nomenclatura, né? De forma geral é igual, só que o que muda é a característica geral dessas aves. Então, se eu quero, ao final, consumir os ovos que essas poedeiras irão produzir para mim, o que, que eu tenho como característica? Característica para melhoramento genético aqui. Será que leva em consideração grande massa muscular, importante para a poedeira? Não, tanto é que a maioria é magrelinha. Então, se a gente olha as poedeiras, elas são bem magrinhas, dá para visualizar até o osso do externo ali do peito das aves, porque elas não têm uma cobertura muito grande de massa muscular, porque para esse tipo de produção industrial a carne não é relevante. O que é relevante para elas? É relevante que elas têm um trato reprodutor bem desenvolvido, então o ovículo delas, né, extremamente desenvolvido, fazendo com que elas sejam hábeis para a produção desses ovos industriais. Além disso, também, essas aves são selecionadas para que elas apresentem a ausência do choco. Então, aquele mecanismo fisiológico que eu falei para vocês, delas pararem de botar os ovos, Isso também é manipulável por seleção genética. Essas aves que chegam nessas pirâmides aqui para a produção da poedeira comercial ao final, elas são selecionadas para que elas apresentem aí a ausência do choupo, tá? E olhando também para essa pirâmide, o Brasil é completamente dependente de importação de material genético também. Então, chegando no aeroporto, pode ser que a gente receba material que seja da pirâmide de frango de corte ou das poedeiras, porque todos esses animais de reprodução têm que vir via importação. É, a grande sorte aí do Brasil é que a gente não está envolvido com guerras, né, para falar, olha, não vamos mais vender as aves para vocês, e que a gente também não tem um único fornecedor. Se tivesse algum problema, falar, olha, todos fecharam as portas para o Brasil, ninguém vende mais ave de reprodução do Brasil, ia chegar o momento que a gente ia parar a nossa produção, porque a gente não consegue mais fazer a multiplicação, porque não teria substituição, então, desse material genético, tá? Felizmente, em nenhum momento da história a gente teve algum problema desse nível, né, de não venderem mais pra gente. A gente sempre tem aí o fluxo constante de entrada desses animais. Fala. E os projetos que tem na Embrapa de... Então, eles fizeram, isso foi horrível, né, porque eles fizeram a proposta do Brasil fazer as próprias aves genéticas. A gente tem como fazer, né, a gente tem tecnologia e tudo mais, pesquisador quer fazer isso. Só que aí o governo incentivou, então falou isso vários anos atrás. Vamos começar a tocar a produção dessas aves de elite aqui no Brasil. E aí eles começaram a fazer. Só que aí, por uma conjuntura, naquele momento, o governo falou, cessam-se as verbas para fazer esse melhoramento. Só que assim, melhoramento genético tem que ser contínuo, porque aqueles animais estavam ali, né, para manipulação e seleção dos melhores animais para tocar adiante essa genética. E eles pararam esse melhoramento genético com 5 anos de execução. Então, 5 anos era engatinhar ainda no projeto. Aí o que eles fizeram? Eles congelaram o material genético, só que está em banco de genes, né? Nada que você consiga visualizar que está sendo levado para frente. Está, né, bem parado, é caro, e aí o governo considera que do jeito que está, está bom, né, fazer importação, só que a gente ainda não tem um animal 100% nacional. Tá? Por isso que a gente vai ver o nome das linhagens, não tem nada que seja parecido aí com o brasileiro. Ó, então, olhando aqui também para essa pirâmide de poedeiras comerciais, a gente vai fazendo a distinção, então, que são as aves de reprodução e as poedeiras comerciais ao final. O que vocês vão ver aqui, que há diferença nas pirâmides, é que poedeira comercial, se vocês vão no supermercado, vocês têm da indústria, né, principalmente, vindo duas opções de ovos. Ou você faz a aquisição do ovo de casca branca ou do ovo de casca vermelha. As galinhas que produzem esses ovos, elas são diferentes. Então, as galinhas que produzem os ovos brancos, elas são um pouco menores do que as galinhas que botam os ovos vermelhos e produzem mais ovos. Então, essas galinhas têm penas brancas. Então, na indústria, isso é tudo de linhagem industrial. Na indústria, se o produtor de ovos, ele fala, eu produzo ovos brancos e vermelhos, é só você bater o olho na cor da pena da ave que você sabe qual é a cor da casca do ovo que ela bota. Então, todas as linhagens industriais de aves com pena branca botam ovos brancos, né, se elas forem poedeiras. E as galinhas de pena vermelha botam ovos com a cor da casca vermelha. A única diferença aí é a pigmentação que a branca não tem e que a vermelha tem para a formação da glândula da casca. Tá? Só que olhando pelo diferencial que eu falei para vocês, olha, se isso daqui fosse uma pirâmide de produção de poedeiras brancas, como as brancas são menores, elas são chamadas então de leves. Então, em artigo científico que vocês forem ler sobre o assunto, às vezes eles falam, estamos fazendo avaliação do parâmetro em avós leves, em matrizes leves, bisavós leves. Se vem o nome leves no final, quer dizer que vocês estão dentro de uma pirâmide de produção de poedeiras brancas, ou seja, o objetivo é o ovo branco. Se eles chamarem de semi-leve ou semi-pesada, então, avó semi-leve, matriz semi-leve, isso quer dizer que eles estão falando da pirâmide de produção de poedeiras de penas vermelhas, que farão a produção do ovo vermelho. E se for no caso do frango de corte, eles utilizam aí o complemento de pesada. Então, matrizes pesadas, avós pesadas, esse complemento pesadas quer dizer que vocês estão dentro da pirâmide de frango de corte. Então, essas nomenclaturas é só para vocês se situarem aí em leituras que vêm, né, muitas vezes em congresso, em papers, eles colocam esse complemento de pesada, semi-leve ou leve, para saberem em qual pirâmide vocês estão, tá? Então, Tudo que a gente comentou ali para frango de corte segue na mesma sequência aqui para poedeira, sempre descendente. Poedeiras comerciais também, a gente terá a geração de 50% dos animais machos, 50% dos animais fêmeas. Neste caso, quem que interessa para a gente, machos ou fêmeas? Somente as fêmeas nos interessam, porque somente as fêmeas farão a produção dos ovos. E no caso aqui dos machos, o que, que a gente faz com os machos? Pensando que na indústria é uma produção massiva desses animais, o que a gente poderia fazer com esses machos? Então, a primeira coisa que a gente imagina é, então, se ele não vai botar ovo, vamos levar para ele ser um frango de corte, vamos tentar engordá-lo. Só que esse animal macho da linhagem de poedeiras aqui, da pirâmide de poedeiras, seja ela leve ou semileve, ele tem um melhoramento genético para ter a conformação da carcaça de frango? Não. Aí o que, que vocês vão ver? Você vai tratar esse animal, quando você tratar um frango de corte, ele vai comer, comer, comer, vai ficar magrelo, né? Ele não fica forte, porque ele não tem um melhoramento genético para isso. Para a indústria é inviável, porque a rentabilidade que esse animal traz não seria boa e ele seria um animal de conversão alimentar muito ruim, porque para frango a gente tem que fazer quanto ele comeu para conversão de musculatura, e ele não converte muito musculatura. Então, fato, para engorda como frango de corte a gente não leva, esse animal não é viável, vários experimentos foram realizados, ele não responde, então ele não pode ser comercializado como frango de corte porque ele nunca vai se tornar curto, né? Então ele não sobe na casta jamais, né? Ela fixa, vai descendo. Também, então aí é de quem? Qual tipo de ração que ele vira? Mas se vocês olharem, por exemplo, ração de cães ou gatos, às vezes vem lá, proteína animal, né? Proteína animal que muitas vezes não vem destacada o que é a proteína animal. Algumas rações premium vêm, né? Fala, olha, aqui a gente tem proteína só do salmão, né? Proteína, sei lá, de qual parte da ave. E algumas só vem proteína animal. Muitas delas vêm do descarte desses animais, né? Porque eles são identificados no primeiro dia, por isso que é importante fazer a sexagem aqui no primeiro dia. E esses animais são identificados e muitas vezes são levados para descarte e destino então para ingrediente para confecção de rações. Ou o que pode acontecer, né? Eu não sei se isso é da época de vocês, agora não está muito em uso, mas na minha época tinha muito aquela tradicional feira de cães e companhia. Fala, venha para a feira de cães e companhia e você ganhará um pintinho colorido, né? Na saída você tinha pintinho de várias cores, fala, vamos escolher um. E era horrível aquilo, né? Eu falei, eu acho que quem fez aquilo tinha um convênio com psicólogo, porque a chance daquele pintinho morrer é horrível, né? Não é alta demais. Aí o que acontecia? A maioria das crianças pegava o pintinho, ficava toda feliz, né? E tem criança que é terrível também, fala, ah, meu pintinho, olha aqui, né? Foi, matou, porque não sabe lidar com o bicho. E também tem vários outros. O macho na pena vida, porque ele era macho, né? E esses animais que eles faziam de pintinho colorido para dar para a molecada, muitas vezes eram esses machos aí para descarte. Então fala, a gente não tem utilização para esses animais na indústria, vamos doar para a molecada, né? Já a mãe ficava louca, a mãe fala, pintinho dentro de casa não, vai ficar no quintal. A ave jovem é super suscetível a frio, aí ela criança, cadê o pintinho? Com um olho em X, morreu, né? Passou frio, era o molecada olhando que era outro pintinho agora, mas não sabia lidar, normalmente eles morriam. Quando não morriam, o que, que acontecia? Eles ficavam extremamente violentos, né? Tem vários relatos da pessoa falando, ai, eu ganhei um pintinho, aí ele foi crescendo, ficou fofo, aí de repente ninguém entrava mais no quintal porque ele dava aquelas voadoras ninja nas costas do povo. Atacava, falei, mas que demônio que é esse, né? Fala, normalmente era um macho de descarte de linhagem de poedeiras. Então, assim, por mais que a gente fale, não, mas ele não é um frango de corte, ele não é, não vai ficar robusto, mas ele fica mais ou menos nessa altura, o magrelo, ele é ágil, né? Então ele corre atrás, tudo, é uma coisa, né? E aí, hoje em dia, não se vê mais tanto isso, mas antigamente era bem comum. E aí outras saídas que pode se ter então para esses incubatórios seria, por exemplo, levada para, de repente deu um problema no biotério do zoológico. Falou, olha, o biotério não está abastecendo proteína animal para os animais. Tem animal para vocês doarem? Aí às vezes tem doação desses pintinhos de descarte para esse tipo de finalidade. Tá? Não. Então a gente vai ver, né? Tem vários. vários tipos de sexagem, tem tanto por coloração dos animais, de algumas linhagens permitem, outras não. Por empenamento primário e secundário de pena, também para algumas linhagens dá para fazer, outras não. E principalmente pela cloaca, né? A cloaca que a gente tem aí por mais eficiente nos métodos. Por isso que a sexagem de corredeira, na maioria das vezes, ela é feita pela cloaca, porque é aquilo que a gente comentou na aula passada. Se um sexador erra na sexagem de boedeiras, o produtor vai gastar todo o dinheiro com assistência técnica, instalação, alimentação desses animais, até chegar próximo a 18 semanas, que é a idade que essas aves deveriam começar a botar os primeiros ovos. De repente você olha e fala, nossa, aquela pista está grande demais. E aí o galo fala, Jesus, aquilo é um macho. Se você erra em um animal dentro de 1 milhão, ok, né? O ideal é que não errasse nunca. Agora, já aconteceu da gente fazer visita técnica em granja e falou, olha, as galinhas já passaram na recria para produção, elas estão lá alojadas no galpão de produção. Aí você olha, só tem uma fileira gigante, cheia de água, e fala, nossa, e por que essas ficaram? Eu falei, então, porque tudo isso aqui é macho. Fala, isso é uma responsabilidade grande. Isso vem do resultado do sexador mal preparado. Só que também uma pessoa que comprou o animal que foi sexado por fulano de tal e teve uma sexagem errada por tal, dessa forma, ele não quer mais, fala, não quero mais aquele sexador, chama o outro para fazer a sexagem das aves, tá? Então ali não pode errar. Para frangos de corte também a gente vai fazer a sexagem, porque a gente trabalha melhor, né, com desempenho zootécnico dos animais separados por sexo. Só que aqui, se passar um animal macho ou fêmea no meio dos demais, aí não tem tanto problema assim, porque todos os sexos vão para abate, tá? Diferente das coedeiras comerciais, certo? E aí a gente vai entrar agora falando um pouquinho das medidas gerais de biosseguridade, que a gente retoma ali em clínica falando de uma forma bem mais abrangente. Por que que é importante a gente falar das medidas gerais de biosseguridade? Primeiro, definição. O que são medidas gerais de biosseguridade? O que que define biosseguridade, né? Diferencia a biosseguridade de biossegurança? Se vocês olharem nos laboratórios aqui da faculdade, vocês têm normas de biossegurança. Porque o objetivo de proteção é o organismo de vocês, né? Então, proteção do ser humano. No caso da terminologia das medidas gerais de biosseguridade, o objetivo de proteção agora são os animais. Então, todas as medidas gerais de biosseguridade que a gente comenta, será então, a partir do momento que você quer manter o seu lote de animais são, livre do contato com outros equipamentos ou pessoas que possam carrear doenças para dentro da granja. Olhando então, de forma geral, essas medidas de biosseguridade, elas são fortes já em frangos de corte, só que elas vão elevando o seu nível à medida que a gente vai subindo nessas castas. Então, por exemplo, o que eu falei para vocês de dificuldade de entrar em frangos de corte? Dificuldade é por causa do trânsito de pessoas que será bem monitorado. Então, impedir a entrada de pessoas que não trabalham aí na dinâmica da granja já é uma adoção de medida geral de biosseguridade. Então, a gente poderia, sem querer, carrear patógenos para dentro da granja, seja em calçado, vestimento e tudo mais, tá? Só que se vocês quiserem, como eu falei, né, falar, não, mas eu quero fazer um estágio de férias lá em frangos de corte, o que que eles vão fazer? Provavelmente eles só vão pedir para você diminuir a sua circulação e não ter contato com outras aves. Então, por exemplo, vocês vão lá para o sul de Minas e aí fecha o estágio de 15 dias. Provavelmente o supervisor vai pedir, fala, olha, 15 dias fica interno na granja, não fica voltando para casa, não tenha contato com papagaio, canário, periquito que você tenha na sua casa. Então, se puder vir e ficar 15 dias, melhor, né? Porque eles, pelo menos, restringem a sua exposição a outros animais que poderiam, então, veicular patógenos no interior da granja. Só que fica nisso, né? Então, às vezes, tem a necessidade de pisar num pedilúvio para adentrar a granja, mas não a necessidade de banho. Dos setores de matrizes para cima, aí sim a necessidade do banho e troca de roupa para a entrada nas instalações, né? Então, por isso que eu coloquei aqui alguns dos elementos aí que vocês vão se deparar se vocês quiserem realmente entrar no núcleo de reprodução aí da cultura industrial. Uma das medidas gerais de biosseguridade super relevante que a gente adote nessas granjas de reprodução será controlar o fluxo de entrada e saída de pessoal, equipamento e veículos. Então, a pessoa nunca entra e sai pelo mesmo lugar, ela tem um fluxo de caminho para cada uma das instalações. Então, faz fazendo aqui, ó, o desenho esquemático de uma matrizeira, que poderia ser qualquer núcleo de reprodução aí. Vou colocar galpões. Então aqui poderia ser galpão inicial, galpão de recria, galpão de produção. Vai ser coedeira. Não, pode ser qualquer reprodução. Não só de coedeira, poderia ser para um final, então, reprodutora pesada. Tá? Então, olhando aqui a entrada. Aqui a saída. Então, olhando essa dinâmica aqui, só para vocês terem uma ideia do nível de biosseguridade que a gente adota em qualquer um daqueles nichos de reprodução. Isso daqui poderia ser uma matrizeira que contemple, seja matrizes pesadas, semileves ou leves, né? Tanto faz. Então, digamos que aqui fosse de matrizes pesadas. O que acontece? Dentro desse núcleo de produção, nós teremos vários galpões. Então, coloquei aqui de forma esquemática um galpão da fase inicial, outro recria, né? Outro recria aqui, três para a produção desses animais. E aí, você vai entrar para fazer a dinâmica dentro desta granja. Isso é a dinâmica que todos os funcionários seguem e também quem entra para fazer estágio nessas áreas. Então, eu fiz o meu estágio curricular obrigatório em um matrizeiro, né, para ver a dinâmica ali de produção durante 30 dias, né? Foi imersão mesmo de ficar lá direto na instalação, né, da produção, para fazer, então, a visualização de todos os eventos que ocorrem, identificação de doenças também em cada um desses setores. Aí, primeira coisa, para você entrar em um grupo de produção desses, normalmente você não consegue via contato telefônico, tem que ser alguém que já tem entrada naquele local para te colocar lá dentro, né? Fez o contato, falou, olha, então acertado o estágio, início dia tal, término dia tal, fique interno aqui, né, nas imediações, então o ideal não voltar para casa para não ter contato com outras aves, enfim, né, quanto menor a circulação por outros locais, melhor. Aí a gente faz a identificação aqui no escritório e fala, vamos adentrar a granja. Só que vocês vão entrar do jeito que vocês chegaram na granja para essa área aqui, que tem circulação de veículo de ração, de carregamento de pintinho dos funcionários, né? Fala, não, porque tudo aqui é considerado como área suja, tudo aqui dentro é considerada como área limpa. Então, se a gente olhar, essa área de circulação é considerada limpa, dentro dos galpões é considerado mais limpo ainda, que é aqui dentro que estão os animais sendo criados nas suas diferentes fases. Aí a dinâmica que acontece com todo mundo que se propõe ou a fazer estágio ou a trabalhar nesse local. Fala, então, eu vou entrar. Fala, então, se você vai entrar nesta área, você tem que tomar banho e trocar de roupa, né? Aí eles vão te dar os equipamentos, né? Que são sabão de coco e escovão desse aqui, normalmente. E aí as meninas, no caso eu, né? Olhei e falei, então, e shampoo? Onde tá? Né? Eu falei, então, não tem shampoo, é o sabão. Eu falei, e o condicionador? Não, não tem. E o livinho? Não, não tem. Nada. É o sabão de coco e o esfregão. E aí você lava, tem que lavar da cabeça aos pés, cabelos, né? Lava o corpo todo e depois troca de roupa. Aí a roupa que eles dão é aquele meio que conjuntinho de metalúrgico. Então aquela blusa quadrada de brinco, a calça gigante e uma calça de elástico também de boca meio larga ali, né? De perna meio larga para caber em todo mundo. E de calçado, que é bem fácil de higienizar, a baiana, só que não das bonitinhas, a branca com azul, né? Claro, que só tinha antigamente. E esse é o aparato aí que eles dão para vocês tomarem banho. Aí eu recebi aquilo, aí já pensei, né? Deus do céu, falei, então, e as peças íntimas, como é que faz? Fala, você trouxe alguma pra gente fumigar, né? Que a fumigação é uma desinfecção a seco. É, não, eu falei, então não vai poder, vai ter que entrar desse jeito. Nossa, situação, Jesus amado, isso é muito frio, pensem, a visão do inferno. Aí entrando nesses locais, o que acontece? Nessas granjas, basicamente, trabalham homens, né? Então, o veterinário que fica interno é homem, os funcionários, os peões, são todos homens. E os banheiros, o supervisor, que é o veterinário, fica de olho para ver se os caras estão tomando banho direito. Para que ele faça a supervisão, não tem lateral de box paredão, cheio de bico de chuveiro ali, uns 30 de um lado, uns 30 do outro, e os caras vão lá, então todos juntos, tomam banho, saem, né, na boa. Só que aí quando entra a mala, estagiária, a mulher, fala, então, aí começa, abre a porta, o choque, aquele negócio gigante sem porta nem parede. Eu falei, meu Deus, eu falei, vocês trancaram a porta pra eu ficar ali, que era um negócio enorme, se abrisse a porta, via de cara, né? A pessoa ali exposta. Não dava tempo de correr pra nenhum lugar, tá de cara. E eu penso com aquele negócio na mão, eu falei, tem alguém trancando a porta? Não, aqui não tem tranca, mas pode ficar despreocupada que eu tô fechando a porta daqui, o fulano de tal tá segurando a porta de lá. E pensando, eu falei, meu Deus, se alguém vier, se o cara de repente der bobeira, olha pro outro lado, alguém abre a porta. Aí foi, foi. Aí foi, paguei a cadeia já todo mundo, né, por causa do sabão de coco. Tem algumas, alguns matrizeiros que eles não dão sabão de coco, mas é aquele sabão meio amarelinho, né, de lavar a roupa. Mas aí vocês vão ver, vocês lavam aquele cabelo e fica uma seta, né? Não passa nem escova no negócio. E aí você lava o cabelo, troca de roupa, e estava lá eu, né, já aguardando, pronta para sair na porta do outro lado, né? Então esse primeiro banho deu tudo certo e tudo mais. E aí eu tive que sair para entrar nisso aqui, ó. Então eu estava tentando só adentrar esta área. Aí falou, tomou banho, tomei. Só que aí você vai com o cabelo pingando, ainda era inverno, com aquele macacão sem underwear, né? Falei, não dá pra levantar o braço, porque a cama era gigante, tava pra ver exatamente tudo, né? Tá tudo bem aí, tá ótimo. Tô super confortável. Aí chega nesta área, aí o veterinário fala, vamos entrar nesse galpão aqui, inicial, pra vocês verem, né? Tá tendo alojamento de pintinho, fala, vamos ver. E entra aqui. Só que o que eu falei pra vocês, esta área é considerada limpa, só que essa daqui é mais limpa do que essa. Será que eu poderia entrar com aquela roupinha que eu tava circulando aqui nessa área? Claro que não. Aí eu tomo outro banho, falo, vamos tomar outro banho. Aí você olha e fala, ai, é pegadinha, Jesus amado. Eu falo, é sério, tem que tomar outro banho. Aí o que eu tô fazendo com vocês é o que não fizeram comigo. O meu orientador nunca falou que ia ser assim. Se eu fosse repensar na vida da terceira, eu quero isso. Enfim, estou avisando pra vocês como é. Só que isso mexe nos níveis só de reprodução. Se a gente pegar coideiras e frangos, não, né? Mas tranquilo. Mas aqui, ó, falei, então vamos entrar neste galpão. Aí o que tem? Novamente, um novo kit. Sabão de coco, escovão e outro uniforme, outro chinelo havaiana pra você entrar na área que é considerada mais limpa. Só que aí nesse, eu já tava ligada nos procedimentos, eu falei, já sei como que é, e tava lá tomando banho. Só que aí nesse banheiro tinha lá, né, mais ou menos um guia para você se lavar bem. Aí fala, lave as axilas, lave os braços, né, escove embaixo da unha. E tava lá, lave bem entre as virilhas, entre paredes, nádegas. Enxaguatório bucal, se vocês pegarem nas propagandas de antigamente, como que era a propaganda do Listerine, vocês lembram? Passava direto na TV, a pessoa fazendo bochecha, o que acontecia? Não, vocês estão mais velhos do que eu. Tinha de diferente nesses banheiros aqui pra gente adentrar nos galpões, uma garrafona lá de Listerine, né, com um aplicador. E aí eu olhei aquilo, aí vai lá o supervisor e grita lá de fora, ô Márcia, oi, já terminou o banho? Já? Você viu que tem enxaguatório bucal aí, né? Eu falei, ah, vi, já fiz o bochecho. É, mas não é só pra fazer bochecho. Aí eu, oi. Aí ficou aquela situação, né? né? Será que eu pouso onde eu acho que é? Ou eu pergunto onde é pra pôr? Aí eu lá, ah não, vou perguntar, né? Vai que eu ponho onde não sei. Aí eu vi, então, aonde é pra pôr, além, né, de fazer o buchete? Na narilha, Gracias. mentira, pelo menos a maior parte. Isso minha amiga foi, né, minha amiga? A gente boa pra caramba, ela rolava de Aí, ele falou, então vamos cortar Chanel, porque tira a maior parte do cabelo estragado. E eu lá, ok, Sam, manda bala. E cortou, aí começou a secar. Aí abriu uma mulher. Eu não quero conversar. trabalhar no grupo de reprodução. Então, as mulheres que vão, só vão ter estágio para saber, manejo para a gente indicar e ver eles que podem correr ali a campo na casta mais baixa. E lá também eles não estão preparados para receber estagiária, mulher ou veterinária no dia a dia mulher, né? Então eles têm essa dinâmica aí, claro, que 100% da propriedade mulher meio que atrapalha o curso geral. Esse quadradinho, vários quadradinhos, esse curso seria inicial? Isso, inicial, recria e produção. Recria e produção. Isso tudo para reprodução. Atingindo a cidade, eles devem ser transportados para o galpão de recria, né? E aí, depois que eles atingem umas 18 a 20 semanas de idade, eles vão para o galpão de produção de ovos. Tem algumas granjas que tem as imagens aqui que levam a fase inicial e recria no mesmo tipo de galpão, né? A gente vai falar por quê. Então, nesses galpões especiais, não precisa fazer a transferência da inicial para recria, somente para a produção de ovos. Quanto tempo para a produção? Então, produção, aí ela entra aqui mais ou menos entre 18 a 20 semanas de idade, ela vai ficar até 70 semanas de idade, tá? Então, nenhuma granja pode ter segmentação. Eu faço só a fase inicial, você faz a recria, não. Então, essas granjas de reprodução fazem todas as fases. Então, elas, por exemplo, se isso daqui for um matrizeiro, recebe pintinho matriz de um dia e vai criando até que elas terminem aí o seu período de vida zootécnico. Então, elas passam por todas as fases dentro da mesma instalação aí, né? Da mesma granja de reprodutores. Fala. Os 42 dias da aula do frango de corte, só para engorda? Então. Só para engorda, né? Se você pensa do frango de corte para engorda, 42 dias, 41, 42. Para as reprodutoras, sempre vai até mais ou menos umas 70 semanas de idade. E se for para poedeiras comerciais, a gente estende até 80 semanas de vida. Então, é todo esse tempo mais a soma da engorda. Então, porque aqui são núcleos diferentes, são granjas diferentes. Fala, então, vou te mandar para a reprodução, você vai ver só isso daqui. Fala, ah, mas eu queria ver o frango de corte também. Vocês têm que se deslocar para uma outra granja, porque nunca fica dentro da mesma propriedade. Tá? Então, essa aí é a dinâmica, só para vocês saberem, em geral, né, da biosseguridade nesses núcleos de produção aí de aves e de produtoras. Olhando agora na sequência, o que a gente vai ver? Ó, alguns alunos surtam quando vão para o estágio. Aí eu já falo, olha, o estágio que você vai é isolado, só que as pessoas não têm ideia do que é o isolamento. Então, isso também para reprodução. Frango de corte poedeira, a gente vê aí meio que uma montoeira de granja uma em cima da outra. Mas para reprodução, que a gente vê essa realidade aqui. Então, vocês estão sentados na área que seria a granja de reprodutores, que eu coloquei no quadro para vocês, e isso daqui é a estrada de acesso. Quem chega na granja tem como ponto final, né, dessa estrada, a localização da granja. E aí, todas essas granjas têm essa estrada de terra batida, que é transitável o tempo todo, né, o ano todo, porém, eles não têm nenhum interesse de asfaltar para realmente dificultar a entrada das pessoas no local. Então, pensem na gente, falar, ah, vocês não têm que ir para aquela granja, só que vocês estão numa estrada principal asfaltada e vem ter uma saída lá para uma estradinha de terra batida. Vocês sairiam de bobeira para aquela estrada? Teoricamente, não, né? Por dois fatores, porque você não teria que sair da estrada principal para desviar para essas outras, né, colaterais, e também porque a gente tem uma frescura com o carro, né? Fala, acabei de lavar o carro, aí vai levantar poeira, vai sujar, não quero, nem vou. Então a maioria não sai para essas estradas. Quando sai, às vezes a pessoa sai desavisada, né? Fala, eu acho que a entrada para outro lugar é aqui, sai na estradinha errada. Aí, ao longo dessa estrada, eles sempre colocam, ao final dessa estrada somente existe o matrizeiro tal, e coloca o nome da granja. Porque se a pessoa chegar até a matrizeira que ela queria realmente chegar lá, né? Caso contrário, se ela estiver errada, ela faz o retorno e volta para a estrada principal. Então isso daqui já dificulta o acesso das pessoas para o local. E olhando aqui, toda a área daqui da frente e a parte dos galpões também, propriamente dito, são da propriedade desse matrizeiro. Toda a área cercada, bem cuidada, com a graminha bem aparada. Aí olhando ali, falou, olha, até que dava vontade de colocar uns cavalos, uns bovinos aqui, falando, nem pensar. O objetivo da granja é a produção das aves, então não é permitido que você faça a criação de nenhuma outra espécie animal aí nas proximidades. Então tudo isso daqui é mantido vazio, só com a graminha baixa mesmo, né? Sem a lotação aí com outra espécie animal. E aí o que eu falei pra vocês, que tem gente que surta nesses locais e que fala, nossa, mas lá não tem nada, né? Só tem galinha. Eu falei, então, você foi lá pra quê, né? Pra balada aqui? Não tem, não tem como você, né? Fazer tudo isso no meio de nada. E se você for pra cidade também, o gosto é diferente. Provavelmente não é o do paulistano, né? Um outro tipo de gosto diferente. Então lá em Jabuticabal eu só ouvia música sertaneja. Eu não aprendi a gostar de música sertaneja. Mas era o que tinha, né? Só tocando música sertaneja, aí o povo indo pra Barretos, aquela dinâmica diferente do que eu tava acostumado, né? Então a pessoa ou se adapta a isso ou começa a ficar meio assim, né? Falar, ah não, tô meio solitário neste local. É outra cabeça. É outra opção também. E das instalações, o que, que a gente sempre vai respeitar? É, para a construção dos galpões, sempre respeitar o sentido leste-oeste para fazer a sua construção. Por que, que a gente respeita esse sentido? Porque nós não queremos a presença de raios solares incidindo no interior do galpão. Isso declina muito a produção dessas aves. Então a gente quer que o sol passe por cima do telhado. Por isso a construção sempre nesse sentido leste-oeste é o indicado. E as cortinas que nós teremos não tem como objetivo barrar os raios de sol, porque isso a gente já faz construindo o galpão no sentido correto. Para que servem as cortinas? As cortinas servem para barrar correntes de vento que entrem aí em contato com os animais, a gente vai ver. Existem algumas especificações gerais, né? Então, em clima quente, a largura não deve ser superior a 8 metros para que a gente não dificulte a circulação e retirada desses gases, né? Gerados aí calor no interior da instalação, e o pé direito tem que ser maior ou igual a 3 metros. Então a gente entende por pé direito a altura então, que a gente tem da parede até o início do telhado dessa instalação. Então 3 metros, 3 metros e meio até 4 metros a gente vê dessas instalações aí que estão em regiões de clima quente. Se a gente partir aí para o sul do Brasil, que são áreas de clima um pouco mais frio, nós teremos, então, largura menor do que 12 metros, então vocês veem que há uma permissão de uma largura um pouco maior para essas áreas de clima frio e pé direito maior ou igual a 3 metros ou 2. E quanto ao comprimento, isso daqui vai ser padrão, de forma geral, o comprimento ele não deve ser superior a 200 metros. Por que, que a gente considera aí o comprimento no máximo de 200 metros? Isso vem pela especificação do fabricante. Então, o fabricante tem a venda, por exemplo, de bebedouro do tipo nipo ou de comedouro tubular que vai ser distribuído ao longo aí do comprimento do galpão. E se a gente tiver um comprimento muito superior a esses 200 metros, pode começar a dar barriga no sistema. E aí a ração não vai chegar até o final, a água não chega até o final. A maioria dos galpões ficam com comprimento inferior a 200 metros. Então, 120, 140, 180, né? Raríssimos aqueles galpões que chegam até 200 metros de comprimento. Então, isso daqui é quanto à especificação geral desses galpões que a gente tem como objetivo a criação, então, desses animais aí para reprodução. E olhando quanto à imagem que a gente tem dessa, né, uma imagem de um matrizeiro ali que eu conheci, mostrando um galpão que fazia o alojamento dos machos, né, que nessa granja eles faziam um sistema que é mais usual de fazer a criação de machos e fêmeas separados até que eles cheguem à idade do acasalamento, né, que seria aquela idade de 18 a 20 semanas de idade, onde eles deverão ser colocados em contato ali no galpão de produção. Nessa imagem aqui, o que, que vocês acham da biosseguridade do local? Vocês consideram boa, ruim? Será que está isolado bastante? Será que está bem cuidadinha? Tá ótimo, né? Então, tá tudo aqui embaixo, esse azulzinho aqui, essa é a cortina, tá? Então, quanto à área que esse galpão foi construído, tá ótimo. Para adentrar essa estrutura aqui, tinha que tomar banho e trocar de roupa para conseguir depois entrar no galpão. E E olhando a estrutura nas laterais, a gente tem barreira natural, que é constituída por essas árvores aqui, né? É, fazendo a quebra de vento, então patógenos que são carreados via aerógena, quando se deparam com essa barreira natural, que são as árvores, a gente já tende a cortar essas correntes de vento, também minimizando o contato das aves com patógenos presentes no ar. E a grama também, bem baixinha, aqui presente, próxima instalação, e não dá para ver outro galpão aqui próximo, dá para ver um galpão do ladinho aqui? Não, porque eles estão bem isolados. Então, cada galpão ficava um núcleo de produção diferente, para que a gente tivesse contato, tinha barreira natural ali de árvores, necessidade de tomar banho para entrar em cada um desses galpões. Olhando quanto à característica do galpão, o galpão estava construído certinho no sentido leste-oeste e algumas estruturas chamam a atenção aqui. Por exemplo, telhado que eles utilizaram, que tipo de telhado eles utilizaram. A gente trabalha com duas opções principais. Ou a gente trabalha com telha de barro ou com aquela telha de fibrocimento, né? Olhando essas duas opções, qual que é considerada como a melhor opção, né? Que faz um melhor isolamento térmico? De barro é muito melhor, porém, qual que é a desvantagem desse telhado? Extremamente caro, então as telhas são caras, madeiramento vai sair muito mais caro para você fazer um telhado de telha de barro em relação a esse de fibrocimento. Então, pela relação custo-benefício, a maioria dos produtores que vão erguer galpões novos tem feito esses galpões com telhado de fibrocimento. Só que esses daí, se vocês entrarem em alguma instalação feita com esse tipo de telhado e que não detém nenhum tipo de dissipador de calor, vocês não conseguem ficar dentro do local por muito tempo, porque aquece demais. Estresse térmico é um fator muito ruim para a produção das aves industriais. O que a gente tem aí de paliativo para melhorar a condição, então, desse tipo de telhado? Então, o que eles fizeram? Primeira coisa, pintar a parte externa desse telhado de branco e internamente de cinza escuro. Isso ajuda a fazer a irradiação, então, desses raios solares para fora, né? Refletir esses raios solares e diminuir a incidência do calor dentro da instalação. Além da pintura da telha, então, de branco por fora e cinza por dentro, também elevar a altura do pé direito. Então, várias instalações têm 4, 4,5, 5 metros de pé direito para a gente melhorar a circulação desse ar e não permitir a formação de um bolsão de ar quente muito grande na instalação, tá? Toda a lateral aqui, por mais que a gente não consiga ver, ela é telada. Então, as aves estão disponíveis aqui dentro dessa instalação e não conseguem sair, porque tem uma muretinha baixa aqui de cimento e a tela aqui fazendo a cobertura total da lateral, né, das duas laterais do aviário. E aí, o que vocês podem ver, a cortina está aberta. Mas qual é o sentido de abertura de cortina? Deixar ela toda embaixo. Por que o sentido de abertura de cortinas é o inverso do que a gente vê normalmente, né? Então, se eu falar para vocês, lá no aviário abre a cortina, você gira a manivela e a cortina desce. Se você for fechar a cortina, ela vai de baixo para cima. Essa posição invertida da cortina vem para que a gente, nas aves jovens, por exemplo, que não podem receber corrente de ar, você deixa a cortina toda fechada, fala, abre um pouquinho só para sair o excesso de amônia. Você abaixa aqui, as aves continuam protegidas do vento e você consegue retirar os gases tóxicos que ficam aqui em cima, tá? Então, tanto para aves quanto para suínos, a gente adota esse posicionamento de cortinas dessa forma, tá? Então, para fechar, você ergue e para abrir, você desce as cortinas. Cor de cortinas e de forros que a gente utiliza nas granjas. Ou elas são azul claro ou elas são amarelas, né? Basicamente, as duas opções a gente tem. Isso vem com uma série de estudos que foram feitos para as aves. Então, o que eles viram? Testaram lona cinza. Se coloca lona cinza, a ave fica meio apática, parece meio depressiva, até né? Ela fica meio paradona, só que se ela fica muito quieta, ela acaba diminuindo a ingestão de alimento também. Então, não foi considerado como ideal a lona cinza. Foi testada também a lona branca, mas que branco, quando batia o sol naquela lona, ficava claro demais, as aves ficavam incomodadas com aquele excesso de luminosidade. E também lona vermelha, só que na vermelha as aves ficavam agitadas demais também, aí piorou a produtividade. Então, o que a gente tem à disposição aí no mercado, ou azul claro ou amarelo, elas ficam tranquilas, porém não mexem com a dinâmica de consumo de ração, né, e dinâmica geral aí no dia a dia dos animais. E aqui, silo de ração metálico externo, que todo galpão deveria ter, para que faça o armazenamento da ração que será distribuída dentro do galpão. Esse silo de ração metálico, ele previne o ataque da ração por roedores aqui no local de armazenamento. As granjas que não têm esse silo normalmente acondicionam em sacarias. E sacaria, o roedor vai lá e consegue facilmente abrir e consumir a ração. Então esse daqui é considerado o tipo melhor aí de forma de acondicionamento da ração dos animais. Tá? Então, olhando isso daqui, é um galpão que nós chamamos de galpão convencional, porque as aves têm percepção de quando é dia, quando é noite. Então, elas têm aí um contato com essa irradiação, né, solar fora do galpão, sabendo então se é dia ou se é noite, fazendo a regulação do seu fotoperíodo, que a gente vai ver que é imprescindível para trabalhar bem com a reprodução então, desses animais. E isso daqui é um experimento que eu fiz em Jabuticabal, né, com os marrecos, mas é só para mostrar para vocês o tipo de bebedouro. Então, esse daqui é o bebedouro padrão que a gente utiliza para aves jovens. Então, se a gente puder, seria super indicado a gente utilizar então, esse bebedouro de copo de pressão, que é chamado, dentro do primeiro dia até os 10 dias de vida das aves, porque é um tipo de bebedouro mais fácil das aves acharem que tem realmente água aqui no seu interior. E aí a gente coloca esse bebedouro de copo de pressão elevado por um estrado de madeira, porque aqui a cama é feita de maravalha, por exemplo, e as aves podem se estar aqui para dentro, fazendo então com que essa água fique mais suja. Tá. Você falou que o sentido é leste-oeste, né? Aham. Uhum. Então, mas não é necessário o sol? Não, para dentro da instalação não. A gente não quer incidência de raio solar dentro da instalação. Não, então não tem experimento falando que tem que ter radiação solar sobre as aves, né? Tanto é que todos eles a gente segue como esse padrão de não ter a radiação solar dentro. Tem algumas épocas do ano que o sol até começa a pegar meio que nas laterais do galpão. E aí tem estudos fazendo experimentação dos animais que ficam mais nessas áreas, eles têm um desempenho inferior àqueles que ficam na área mais protegida do raio solar. Hã? Então, aí assim... O que seria bom se a gente fosse ver seria para tentar fazer o controle de parasitas, né? Igual a eméria fica na cama. A radiação solar tenderia a degradar várias dessas emérias. Só que na lotação que a gente trabalha, as aves fazem sombra com o próprio corpo, né? Então acaba não tendo também esse benefício. A gente indica que não tenha raio de sol dentro da instalação. Tá? Então, para os galináceos, funciona bem esse tipo de bebedouro copo de pressão desde o primeiro dia até os 10 dias de vida. Qual que é a dificuldade aqui? É basicamente o manejo. Então, o manejo é pegar esses copos de pressão, lavar com uma bucha ali sem detergente, não só para tirar o excesso de matéria orgânica, coloca de novo água nesse pote e vira para os animais. Então, se você tiver, sei lá, 100 desses bebedouros de copo de pressão, você vai ter que lavar os 100 todo dia de manhã aí nesse manejo geral. Para os marrecos foi uma experiência horrível, né? Porque marreco é aquático. E aí eles olhavam e falavam, arregando, né? Ia lá e voava em cima do bebedouro e ficavam tentando nadar aqui. Então esse bebedouro cheio dava para um box inteiro cheio aí de pintinhos galináceos. Para os marrecos a gente tinha que ficar de olho que 2 horas depois já estava vazio, porque eles estavam nadando isso aqui, né? O problema é que a maravalha encharcou e não é comum isso acontecer. A maravalha encharcou, a gente teve que tirar a maravalha umas 4 vezes aí, porque ele começava a nadar nesse tipo de bebedouro, né? Então eles se divertiam até com o experimento desse tipo de bebedouro, aí foi uma catástrofe para marrequinhos, mas eles são lindos. E esses daqui, ó, só abrindo um parênteses, esses daqui são os marrecos de Pequim. Que criando, como eu fiquei com eles lá todo o período de 60 dias de criação, eles me reconheciam e me viram atrás, eles são brancos, eles são lindos. Na verdade, o pato Donald, ele não é um pato, ele é um marreco de Pequim, eu acabei com o sonho de você. O Donald não é um pato, ele é um marreco de Pequim, porque ele é todo lisinho, ele é branco. Se fosse pato, ele teria carúnculas, que são aquelas carninhas, né? Ele não tem, o Donald não tem, ele é um marreco de Pequim, né? Então eram essas aves aqui que são utilizadas bastante pela população alemã para consumo da carne, né? Então tem um criatório chamado Germânia, que é especializado na criação desses marrecos de Pequim. Isso daqui mostrando outro equipamento, que é o bebedouro que eu comentei com vocês, chamado Nipple, que é o que a gente tem de mais fácil manejo geral. Então esse bebedouro é chamado Nipple. Como que ele funciona? Ó, o bebedouro tipo Nipple, como que ele funciona? Ele é o tipo de bebedouro que apresenta a maior facilidade de manejo, porque são várias linhas de um hipo que a gente corre no comprimento do galpão. Então, é esse tipo de bebedouro que eu falei para vocês. Nas especificações do fabricante, ele fala, não instale mais de 200 metros desse bebedouro, porque vai dar barriga no sistema, vai dar problema de abastecimento de água até o final da linha. Então, se a gente considerasse essa sala no comprimento dessa forma, nessa sala passariam, por exemplo, 4 linhas de nipple no comprimento, né? E aí, essas linhas de nipple funcionam dessa forma aqui. Tubos de PVC estão ligados aí à água, né? Corrente, a corrente de água passa nessa direção. Cada um desses bicos amarelinhos aqui do nipple que vocês estão vendo é um bico de plástico que tem um metal aqui, né? Esse metalzinho é isso daqui que eu desenhei para vocês de forma esquemática, que é o que a ave visualiza. Como que a ave bebe água nesse bebedouro tipo nipple? Ela bate o bico nessa haste, quando ela bate o bico, a esfera que tem aqui dentro da tubulação se desloca. Quando ele bate aqui, a esfera sai do lugar e a água começa a descer pela chupeta. E aí a ave começa a bicar no nipple e começa a fazer a ingestão da água. É, problema, então, desse tipo de bebedouro é, por exemplo, que a gente vai ver no outro também, nesse bebedouro aqui, a gente tem, por exemplo, aves que vão ficando para trás do desenvolvimento, que são aquelas aves refúgio. Então, fala, todas as aves alojadas naquele galpão têm exatamente a mesma idade. Teoricamente, todas elas deveriam estar, por exemplo, naquela idade e nesse tamanho. Só que tem as aves que refúgio, então elas vão ficando menores. E aí, à medida que a gente vai ajustando o bebedouro do tipo nipple, a gente ajusta para a maioria das aves. Qual é a altura? Que a ave não precise ficar na ponta dos pés, mas que ela estique um pouco o pescoço e consiga acessar o nipple. Vai chegar uma hora que aquelas aves que estão menores não vão mais conseguir acessar o nipple. E se a gente não fizer nada, elas vão morrer de sede. A gente separa esses animais para colocar uma instalação específica para eles? Não. São esses animais que eu falei para vocês, que a gente tem que identificá-los como refúgio e descartá-los. A gente mata os animais que tira da produção, porque eles não são considerados viáveis. Né? Então, na refugagem é bem gritante essa diferença. Vocês veem aves desse tamanho e outras que ainda estão meio que pintinho. Por que, que aquela ave não se desenvolveu se ela tem a mesma genética das demais? Provavelmente algum agente patogênico possa estar albergando o organismo do animal ou pode ser algum problema aí de mau funcionamento de algum sistema também. Tá? De forma geral, a gente tem que identificá-los e retirá-los. Então, isso daqui é de reprodução, isso daqui não é frango, né? Isso daqui, se a gente pensar no tempo de vida zootécnico, 70 semanas para reprodutores. Tá? E aqui mostrando para vocês a instalação que detém bebedouro do tipo pendular. Então, pendular, o que, que seria o benefício em relação ao nipple? Vazão de água é bem superior, então as aves tendem a beber mais água. Só que o manejo é difícil, então assim como aquele bebedouro copo de pressão, a gente tem que entrar lavando um a um todo santo dia. O nipple não, né? A única coisa que a gente faz é ajuste da altura por manivela ainda. Então você dá uma manivelada, todas as linhas sobem ou descem ao mesmo tempo. Aqui não, o problema é que a gente tem que voltar e lavando todos esses bebedouros diariamente. Né? Aí às vezes ela trava e vaza o bebedouro também, ou senão não tem vazão para regular a altura que nós temos, tá bom? Então a gente vai sair para o intervalo agora, depois a gente faz a discussão disso daqui que já apareceu acho que umas 5 vezes nessas provas de concurso para determinar o que fazer em cada um dos casos, tá bom? Então são 9 horas agora, retornem até 9 minutos, por favor. Tem alguém que não respondeu a chamada? Então já tem que estar preparado e você vai soltar esses animais dentro. pintinhos têm um comportamento meio diferente. E aí, o que eles precisam? No primeiro dia de vida, eles precisam de temperatura ambiental girando em torno de 33 graus Celsius. Se a gente ficar no galpão que esteja ajustado na temperatura ambiental de 33 graus, a gente está em conforto térmico? Não, a gente está suando as bicas, né? Então, quem trabalha, você sabe o que é isso aqui, né? Então, quem faz a luta de pintinho sabe que o galpão é super quente. Para a gente está quente. Para eles estão em conforto térmico, vai com 33 graus. É, só que aí os pintinhos, eles precisam achar a fonte de calor. O que, que vai ser a fonte de calor para eles? Será essa estrutura aqui, chamada de campânula. Então, essa fonte de aquecimento que nós temos aqui à disposição para as aves recebe o nome de campânula. As aves, elas têm tendência de se perder no ambiente se você solta simplesmente, né? Solta os animais, fala, pô, agora vocês estão aqui no galpão, elas vão se perder. O que acontece? A gente posiciona essas campânulas em alguns pontos estratégicos para que as aves tenham acesso ao calor. Só que tem algumas aves que elas se perdem muito facilmente em um ambiente muito grande. Então, digamos que você projetou esse galpão inicial para que ele tenha a capacidade de fazer o alojamento das aves desde o primeiro dia até 6 semanas de idade. Obviamente, com um dia, ela é pequena, com 6 semanas, ela será bem maior. No primeiro dia, a gente não pode soltar as aves no galpão como um todo, porque senão elas vão se perder. Se a gente fizer isso, o que os pintinhos fariam aqui nessa sala de aula, se essa sala fosse um galpão? Eles iriam andando porque eles querem explorar o ambiente, vão andando, andando, andando. De repente, eles estão circulando ali no canto da parede, aí eles param num canto vivo, que é esse ângulo de 90 graus. Se a gente olhar essa sala, tem muito mais ângulo do que o normal, né? Uma sala quadrada tem esses pilares aí, um monte de canto vivo. E aí os pintinhos, eles não são muito espertos. O que ele faz? Ele vai andando, aí ele chega e fica lá bem, né? Na parte do canto vivo, 90 graus. E ele fica olhando para a parede, ele fala, nossa, aqui está ficando frio, eu estou ficando com fome, né? Não tem calor nem comida aqui, e ele vai ficando. Só que outros perdidos vão chegando. E olha, quando a parede fala, olha, aqui realmente não tem calor, não tem comida, mas está todo mundo junto, a gente está se aquecendo, então não vamos sair daqui. E a hora que você olha, tem um bolo de pintinhos nesse canto dos vivos, eles acabam morrendo ali. Olha, que desgraça, né? Fala, morre ali, por quê? É o comportamento dele, um chega no canto, os outros vão vendo, vão se aglomerando e fica lá passando frio, fome, sede, acaba morrendo se a gente não fizer nada. Para que isso não aconteça, coisa que a gente vai fazer, vamos arredondar os cantos do galpão. Como que a gente pode arredondar os cantos do galpão e acabar com esses cantos vivos? Fornecendo um microambiente para eles adaptado, que nós chamamos então de círculo de proteção. Então a gente pode fazer a confecção de uma estrutura, que é o desenho esquemático que vocês têm aqui, chamado então de círculo de proteção. O que o círculo de proteção tem que ter aqui no seu interior para que a gente forneça um microclima adequado para as aves? Tem que ter uma campânula central. Tem que ter à disposição aqui, de forma intercalada, comedouros e bebedouros na instalação. Então, olhando aqui a característica desse círculo de proteção, a gente vai pegar aquelas placas de Eucatex que são maleáveis e a gente forma esse círculo de proteção. Então, a gente pega e fecha aí no chão da instalação. Olhando a característica desse círculo de proteção, a gente vai posicionar uma campânula central. Então, pode ser, por exemplo, uma campânula, né? As campânulas que são mais utilizadas são as campânulas a gás, que são posicionadas aqui no galpão, intercalando bebedouros com comedouros na instalação. Assim, a gente dá tudo que o pintinho precisa nesses primeiros dias, né? Então, temperatura ajustada para ele, presença de água e ração aí disponível já desde o primeiro dia de vida. E com base nisso, a gente vai fazer a avaliação, então, dos diferentes comportamentos das aves no círculo de proteção. É imprescindível que o supervisor olhe para saber se a temperatura está adequada, se não estiver, ele tem que ajustar, tá? Campânula muito quente vai desidratar os animais, eles morrem rapidamente em desidratação. E se tiver fria demais, eles também vão morrer, porque eles gastam muita energia para tentar manter o seu metabolismo. metabolismo energético acertado, com temperatura baixa demais, esses animais também irão morrer. Então, por isso que eu falei para vocês lá naqueles quentinhos coloridos, quem sobreviveu era meio Highlander, né? Falou que a gente viveu à custa de tudo. Porque quando a gente ganhava esses animais, a gente não sabia disso, né? Então, precisa de um aquecimento 33 graus Celsius, né? Tem que arredondar, a gente não tinha a menor ideia. Então, quem sobreviveu, os poucos que sobreviveram, foram sobreviventes mesmo e viraram bichos agressivos, né? Contados na sua maioria. Ó, olhando aqui, se a gente tem a campânula central e os pintinhos estão todos aglomerados somente em um canto, o que provavelmente acontece aqui? Provavelmente tem uma cortina rasgada e está entrando a corrente de ar. Corrente de ar provavelmente está aqui. Aí o que, que o ar faz? Ele vem por aqui e baixa desse lado, porque a gente tem uma altura mais ou menos aí de 30 centímetros nesse círculo de proteção. Então, nesse caso aqui, tem corrente de ar entrando em contato com as aves. Qual que seria a correção nesse caso? Correção é achar da onde está entrando o ar e corrigir. Então, se for uma cortina rasgada, provavelmente a gente não vai conseguir trocá-la agora, então faz uma emenda ali para que não entre mais ar em direção aos animais. Porque nessas fases iniciais não pode ter de jeito nenhum corrente de vento sobre os animais, senão a taxa de mortalidade também estoura. Nesse caso, está frio demais, porque todos os animais estão aglomerados exatamente embaixo da campânula. Só que essas campânulas, a maioria delas, não tem como você ajustar a temperatura, se vai aquecer mais ou menos. Então, como que a gente ajusta de forma fácil a quantidade de calor que está chegando para os animais, elevando ou abaixando a altura da campânula em relação ao solo? Nesse caso, as aves estão com frio, o que, que a gente faz com a altura da campânula? Vamos deixar mais próximo, então, ao chão, vamos abaixar a altura dessa campânula. Só que eu posso fazer isso de forma instantânea? Olhando nesse desenho esquemático, até parece que a gente pode, só que a gente vai ver as imagens, existem algumas campânulas que conseguem aquecer até 1000 aves. Aí vocês têm um bolo ali de mais de 1000 aves. Vocês abaixarem simplesmente a campânula, a ave que está lá no meio é aquela que foi a primeira a chegar e ela vai ter dificuldade de sair. Então, a gente tem que separar esses animais, porque a gente chama de malhamento, né, de pontinho a campo. Vamos agachar ali na instalação, separá-los com a mão antes de abaixar a altura da campânula. Nesse caso, o que, que acontece? Está quente demais para os animais, então eles estão fugindo do aquecimento da campânula, eles estão ficando nas laterais. Qual é a correção aqui? Elevar, então, a altura da campânula para que menos calor chegue até os animais. E distribuição toda correta, presença dos pintinhos distribuídos de forma homogênea, tanto embaixo da campânula quanto nas laterais, então esses animais estão em conforto térmico. De qualquer forma, no nosso galpão, é imprescindível que a gente trabalhe com aqueles termômetros de mínimas e máximas para a gente saber se houve muita variação de temperatura durante o período do dia, né, de criação desses animais. Tá? Então, que as provas dão, ou elas te dão a situação, fala, faça o desenho de uma campânula mostrando os pintinhos que estão em conforto térmico e outros com frio, né, ou em calor. Ou se não, eles dão os desenhos para vocês, falam o que está acontecendo aqui, qual é a situação ideal, como corrigir os erros das demais campânulas. Aí vocês vão apontando, então, quais são os erros e aí você, retirando essa causa, você tem a distribuição homogênea desses animais novamente. Okay? Se eu falo para vocês que nesses primeiros dias de vida as aves precisam de 33 graus Celsius de temperatura ambiental, como será a condição das cortinas? Será que elas estão fechadas ou abertas? Devem estar completamente fechadas, então a gente fecha completamente esse galpão e também a gente tem que trabalhar com ventilador e aspersor de água desligado. Então, em momento nenhum, ligar ventilador e aspersor de água nessa fase dos animais jovens, porque senão eles acabam morrendo. E na preparação do galpão, fala, isso tudo está no cronograma da granja. Fala, essas aves vão chegar amanhã às 8 horas da manhã na nossa granja. O que, que é a preparação do galpão? O galpão já tem que estar todo limpo, lavado, desinfetado. A gente já fez o vazio sanitário de 7 dias no mínimo, né? Ou seja, a gente desinfetou o galpão, fecha ele, deixa 7 dias sem animal lá dentro. No dia que a gente vai ter o crescimento das aves, o galpão preparado quer dizer que todo o chão já está coberto com uma cama que a gente vai utilizar, porque para reprodutoras, todas as fases de criação são levadas no piso sobre cama. Então, se a gente pensar, o galpão tem um chão de cimento batido, né, que não pode ser tão abrasivo e não muito liso também, e a presença de uma cama que a gente vai colocar aí em cima. Cama do que a gente utiliza? A melhor delas que a gente pode adquirir é a maravalha. Então, a maravalha são aqueles restos, as madeireiras, que são umas lascas de madeira, não é o pó de serra, né? Então, são lascas de madeira, elas são extremamente boas, é considerado o melhor tipo de cama que a gente tem. Só que, às vezes, a gente não tem essa maravalha à disposição no mercado, e a gente tem que partir para outros tipos de camas. Quais podem ser? Casca de arroz serve, né? Então a gente poderia utilizar, pode ser casca de café, capim picado, milho triturado também, o sabugo de milho triturado e vários outros tipos de cama que a gente ainda tem aí em pesquisa. Qual que é o objetivo da cama que a gente vai utilizar para os animais? Primeira condição, ele tem que ter alto poder de absorção de umidade. Então todas as excretas das aves têm uma certa umidade, por mais que as aves não liberem urina, elas liberam buracos sobre as fezes e têm umidade. Então tem que suportar essa umidade tanto das excretas das aves quanto aquelas liberadas pela respiração, né? Então gotículas de ar aí saindo pela respiração também dos animais. E o outro objetivo da cama é fornecer conforto para as aves. Então as aves devem se sentir confortáveis a partir do momento que são criadas sobre esses tipos de camas. Então, se eu conseguir, maravalha seria de eleição. As demais, então, entram como possibilidades para substituição do tipo então, de cama que eu gostaria de colocar na instalação, mas que eu não tenho ali disponível no mercado, tá? Então, todo galpão está com a maravalha dispersa, né, na instalação. Se o produtor quiser fazer a produção do cerco de proteção, ele vai fazer várias dessas estruturas, né? Então, vários cercos de proteção, tampando uma central, bebedouro e comedouro intercalados. Se ele não quiser, porque isso dá uma mão de obra, né? Formatar esses cercos, aí quando as aves vão crescendo, a gente tem que ampliar o diâmetro desses cercos. Tem alguns produtores que não querem, falam, não quero fazer o cerco porque dá muito trabalho. Fala, tá bom, não é obrigado a fazer. O que, que a gente indica, então, que ele faça? Que ele feche um lance do galpão, então se isso tudo, a nossa sala toda, fosse o galpão inteiro, a gente fecharia aí uma parte desse galpão para a criação dos animais e à medida que eles fossem crescendo, a gente iria abrindo. Só que é necessário que a gente arredonde os cantos, então todos os cantos vivos, a gente pegaria essa mesma placa de Ocatex que a gente fez o círculo e arredonda os cantos da instalação. E aí a gente coloca comedouro, bebedouro, distribuído e as campânulas dentro dessa instalação, tá? E assim a gente toca aí a fase inicial de criação dos animais. Campânulas para a gente ajustar a temperatura para 33 graus Celsius homogênea no galpão, é importante que a gente acenda 6 horas antes da chegada das aves. Então se as aves vão chegar na sua granja 8 horas da manhã, né, por exemplo, amanhã eles chegam às 8 da manhã, 2 horas da manhã tem que ter lá o pessoal acendendo as campânulas com cortina toda levantada, né, toda fechada, para que a gente consiga o aquecimento ideal dessa instalação. Professor, e a troca da cama é a cada lote? A cada lote, então tem que esperar criar toda aquela fase para depois tirar. A gente não vai ficar mexendo na cama enquanto as aves estão lá ainda, né, somente quando acaba o lote. A nossa realidade, se a gente pegar no sul do Brasil, então pega Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles têm falta de cama. Então antes a cama, que era doada até para os produtores de aves, era um subproduto que eles não conseguiam escoar. As madeireiras ficavam lá lotadas daquela maravalha e não conseguiam vender para nada, e eles doavam para os produtores. Hoje em dia essa maravalha ela é super requisitada, então se a gente for em pet shop, tem a maravalha compactada ali, né, prensada de várias formas para vender em pet shops, para que a gente manuseie lá o chão, né, de roedores, por exemplo, e para isso a vírgula se tornou um problema, porque hoje eles cobram pela maravalha e mesmo o produtor pagando, às vezes eles não têm produto. Aí o que acontece? Reutilização de cama, então a gente tem vários experimentos. E no sul do Brasil, às vezes, eles chegam a reutilizar a mesma cama por 10 vezes consecutivas. Tem isso, né? Então, pega, fala o lote, acabou a produção, deveria, teoricamente, tirar toda a cama. Mas eles fazem o processo fermentativo da cama, porque não tem outra disposição, põe aquela cama tratada e, às vezes, quando eles têm, põe uma cama nova por cima e vai reutilizando assim por diante. Então, a cama de frango, antigamente eles faziam a venda para a administração para bovinos, né, que é proibido hoje. A gente sabe que ainda tem alguns produtores que conseguem por debaixo dos panos essa cama e ainda continuam fornecendo essa cama, mas é proibida por lei. É, e hoje em dia eles utilizam muito como adubo, eles vendem como adubo orgânico para lavoura, né? E é algo considerado como permitido. Fase de cria, desde o dia que esses animais chegam na nossa granja, né, com um dia de idade, até mais ou menos 6 semanas de idade. Fase de recria, de 7 a 24 semanas. A transferência vai ter que ocorrer antes desse período, né, que a gente considera de recria. Então, normalmente, quando tem a necessidade de troca de instalação, a troca de instalação é feita aí por volta das 20 semanas de idade. E aí, o que eu falei para vocês, né? A cama que deve ser utilizada, vários tipos de cama que podem ser pensados. Maravalha considerada como a de eleição. A altura da cama, né? Então, se a gente pegar desde o chão aí, de piso cimentado até a parte superior da cama, 8 a 12 centímetros de altura, mais ou menos, né? De distribuição homogênea na instalação, faz com que a gente tenha a criação desses animais de uma forma adequada, não tendo que mexer muito nessa cama durante o processo de criação. Nessas fases, então, que nós temos cria e recria, a maioria dos proprietários hoje que investem mais nessa criação dessas reprodutoras sabem da necessidade, então, de ter um controle ajustado para esses animais nessas duas fases, porque fase inicial aí, também chamada de cria e fase de recria, elas têm o objetivo de fazer a conformação corpórea adequada do animal. Então, existe uma correlação direta entre o tamanho e peso da ave com o tamanho e peso do ovo que ela bota e o tamanho e peso do pintinho que nascerão dali. Então, isso quer dizer que uma ave grande vai botar um ovo grande dali, tendência grande de nascer uma ave, né, um pintinho de um dia maior. Se a gente tiver uma ave menor, a mesma sequência a gente vai ter. Então, dentro dessa fase inicial e recria, o que a gente quer? Dar uma conformação corpórea ideal para os animais. Então, que ela tenha um corpo ajustado para a produção ideal desses ovos, que virarão, então, pintinhos de um dia, porque eles vão para incubação artificial, tá? Já que a gente está falando aqui no nicho de produção de reprodutoras, que fará a produção do ovo fértil para eclodir em pintinho. E algumas imagens aqui que nós vamos ver. Então, olhando aqui a imagem desse galpão, esse galpão parece aquele galpão convencional que eu mostrei para vocês inicialmente? Não, esse daí é um galpão diferente, esse daí é um galpão mais climatizado, chamado de dark house. Qual que é a diferença desse dark house? Ele é um galpão completamente escuro? Não, só que a intensidade luminosa desse galpão é baixa. Então, tem várias lâmpadas ali na sua parte superior, porém, tanto a parte do telhado, né, a cobertura aqui do forro, como as cortinas laterais, elas são imóveis e são pretas. Ou seja, nesse tipo de galpão, a gente controla completamente de forma artificial a iluminação que chega para as aves. Elas não sabem quando é dia, quando é noite, porque elas não enxergam a luminosidade que tem lá fora, porque é barrado pelas lunas pretas. Esse galpão é um galpão extremamente caro, é muito mais caro do que um galpão convencional, porém tem trazido resultados ótimos aí na nossa criação. Então, nós vamos falar aqui brevemente do dark house, quando que ele é utilizado, qual a idade, qual que é o objetivo. Então, esse tipo de galpão que eu falei para vocês é chamado dark house. Quais fases, né, que ele deve ser utilizado? Na fase de cria e recria. Para qual sexo que ele é utilizado? Somente para fêmeas. Luminosidade. Galpão dark house, para quais fases de criação ele vai ser utilizado? Para fases de cria e recria. Qual sexo? Somente para fêmeas. Então, machos a gente não manda para esse galpão dark house. Os machos a gente consegue manejar muito bem lá nos galpões convencionais. Característica de ter, então, a luminosidade controlada, ela é completamente controlada. semanas de idade. Eu quero antecipar para 16 semanas? Não quero, não devo fazer isso. Por quê? Se a gente pensar em números de ovos, falar se antecipasse, ela botaria mais ovos durante a sua vida produtiva. Só que o que acontece? Com 16 semanas, a ave não estaria pronta para botar ovo. A hora que você forçar, né? Então dá para fazer isso até por todo período. Mas se você induzisse essa fêmea a entrar em idade de puberdade muito precoce, então era para entrar com 20 semanas, entra com 16, o que acontece? Ela vai ter muito problema de prolapso de cloaca, né? E o ovipluto às vezes sai inteiro ali pela cloaca da ave. Uma vez, por exemplo, que a gente tem um prolapso de cloaca, o que acontece? A cloaca everte completamente, parece uma couve-flor, só que fica com uma cor vermelha intensa. Se a gente olhar a cor de equipamentos aí que eu mostrei para vocês, que cor que era o bebedouro das aves? Vermelho. Por quê? Porque atrai atenção. Nas aves, o que ela faz? Um monte de aves sendo criada aí, você errou no manejo de iluminação, por exemplo. E aí, várias aves prolapsaram a cloaca. Olhando a cloaca prolapsada, as aves veem aquele vermelho intenso e começam a bicar. Só que elas bicam e começam a sangrar. Aí, pula o sangue na outra ave, que a maioria delas é branca, e a ave branca fica vermelha. A outra ave olha e começa a bicar até sangrar. Vira um negócio horrível que a gente chama de canibalismo. Então, essas aves começam a bicar essa cloaca prolapsada da outra ainda viva. E pensar em redução cirúrgica, esquece, porque se você tem muitas aves com prolapso de cloaca, provavelmente foi erro de manejo e várias delas vão apresentar essa condição. Então, uma ave com cloaca prolapsada deve ser eliminada, né? Então, a gente vai tirar, porque senão as outras vão comer essa galinha viva em espaço, tá? Então, tem algumas pessoas que falam, ah, eu quero trabalhar com aves. Fala, por quê? Porque eu tenho medo, tem gente que morre de medo de galinha, né? Não é porque eu tô falando que elas bicam, vocês vão ficar com medo, né? Falar, ah, ela é assassina. Eu falo, não é isso. É que ela tem uma tendência forte de ser atraída por algumas cores. O vermelho é uma delas. E aí o sangue tem nessa coloração vermelha, ela sente atraída, vai lá picar e acaba tendo sangramento, vira um negócio descontrolado, né? Então, por isso que é importante a gente ter aí esse objetivo a ser atingido. Então, boa conformação corporal, não quero que ela bote os ovos agora. Então, a gente vai explicar agora, né? Então, assim, o que, que o Dark House ele faz com que a galinha tenha um corpo, né, uma conformação adequada, que ela desenvolva-se corporeamente e que ela não comece a produzir ovos? Porque, eu não sei se vocês tiverem reprodução, como que é o trato produtor, né, reprodutor de aves, vocês chegaram a ver isso já? Então é assim, quando a gente pensa das espécies animais, algumas respondem a fotoperíodo, outras não, né? Então se a gente pensar, as vacas e os suínos são poliéspicas não estacionais, então tem cios aí durante o ano todo, intercalando mais ou menos a média de 21 dias entre a sua apresentação e outra. E outras são poliéspicas estacionais, que só vão apresentar a sua fase fértil dentro de uma estação do ano, né? Dependendo dos tipos de fotoperíodos. O que, que as galinhas, né, os galináceos de forma geral, eles respondem? Eles entendem que eles devem entrar no processo de maturidade sexual a partir do momento que ele começa a entender fotoperíodo crescente, também conhecido como fotoperíodo positivo. O que, que é o fotoperíodo crescente? Quando a gente começa a caminhar do inverno para a primavera, por exemplo. Então, no inverno os dias são mais curtos, com o caminhar para a primavera e verão os dias vão ficando mais longos. Ou seja, nós somos submetidos a cada semana a maior quantidade de horas de luz por dia. Isso é considerado como período positivo ou crescente. Decrescente é o contrário, que enquanto a gente sai do verão e vai caminhando para o outono e inverno. Então, os dias tendem a ficar mais curtos. Isso é o que a gente chama de fotoperíodo decrescente. Para a galinha, o que ela entende? Ela entende que ela deve começar, então, a fazer a produção de ovos, a atingir a sua maturidade sexual, quando ela entende fotoperíodo crescente. Então, se tem fotoperíodo positivo, ela começa a colocar o seu eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal para funcionar. Só que nessa fase aqui, a gente não quer que isso aconteça, porque ela não está pronta, ela ainda está na fase inicial, recria. Aí a gente teria duas opções. O que, que a gente poderia fazer? Poderíamos trabalhar com fotoperíodo decrescente para ela. Só que é bem mais complicado a gente fazer isso do que fazer o fotoperíodo constante baixo. Então, no Dark House, ela fica só submetida à iluminação artificial. Se eu quisesse fazer um fotoperíodo decrescente, eu tinha que ajustar. Falar, olha, então ela vai começar com 12 horas de diante. No Dark House, o que, que acontece? Essa luz de baixa intensidade fica ligada o tempo todo. Então, isso é um fotoperíodo que a gente fala constante, porém com baixa intensidade luminosa. Fotoperíodo constante com baixa intensidade luminosa faz o feedback negativo no seu eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, ou seja, não permite que as galinhas botem os ovos. Tá? Então, a gente controla aqui a idade de maturidade sexual a partir que a gente trabalha, do trabalho aqui com iluminação de baixa intensidade e constante. Tá? Por isso que eu extrapolo aí o avanço da nossa aula. Será que para a produção de ovos eu consigo manter minha galinha nesse galpão? Fala, agora chegou a hora, né? Fala, então tá com 20 semanas, elas vão começar a montar os ovos. Elas já estão com o corpo pronto para isso. Será que eu posso manter essas galinhas nesse galpão Dark House? Não, porque esse tipo de fotoperíodo não estimula que elas botem os ovos. Por isso, quando elas atingem a idade de produção, eu tenho que transferi-las para o galpão de produção de ovos. E lá eu jogo fotoperíodo crescente para estimular essas aves. Tá? Tem uns experimentos também do pessoal que trabalha com fisiologia da reprodução, mensurando por onde que a galinha sente, né? Por onde ela percebe esses fotoperíodos. Se está decrescente, se está constante, se está crescente, como que ela faz essa percepção? Então, eles achavam que era basicamente pelos olhos, então elas viam realmente, percebiam pelos olhos o fotoperíodo, e a partir daí elas teriam, então, essa noção, né, se os dias estão ficando mais longos, mais curtos, ou se está constante. Só que aí, eles começaram a perceber que tem algumas aves que nascem já congenitamente cegas, então elas não enxergam nada. Muitas vezes, por problema na formação do globo ocular mesmo, na via da informação elétrica ali de condução dos nervos óticos. Então, de uma forma, essas galinhas eram cegas. Só que eles olhavam, as galinhas cegas respondiam a fotoperíodo. Então, falavam, vamos fazer experimento com essas aves completamente cegas, vamos jogar fotoperíodo crescente. Quando eu jogava fotoperíodo crescente, elas começavam a botar ovos. A hora que freava, elas reduziam a postura dos ovos. E aí eles começaram a perceber que não era somente estímulo luminoso que entrava pelo globo ocular, né? Claro que isso deve ter relevância, mas não era só isso. Aí a segunda parte do experimento, o que eles fizeram? Pegaram os capacetes que trataram de iluminação e colocaram na cabeça das galinhas. Elas ficaram parecendo um bombom de Hershey, né? Aquele negócio na cabeça, e fizeram o teste. E aí eles viram que quando elas estavam com aquele capacetinho, elas não respondiam a fotoperíodo. Aí o que eles viram? Para as aves, a intensidade luminosa passa pelo osso do crânio e vai atingir receptor hipotalâmico diretamente. Olha que loucura, né? As galinhas são muito legais. Então não precisa ela ver, falar, eu estou vendo que está com o período crescente para ciclar. Essa luz chega direto, passando pelo osso do crânio e sensibiliza os receptores ali do hipotálamo da ave, fazendo que ela perceba esse ponto período, então, como que ele está e ela responde a isso, né? Isso é algo professor, interessante. Mas esse controle da luminosidade decrescente é quando a galinha é poedeira. Não, então, quando a gente falar ali para a poedeira, se ela for criada naqueles galpões convencionais, a gente consegue fazer um controle de fotoperíodo dela dessa forma, né? Então, mas o frango de corte iniciais. A gente usa mais luz. Não, então, a gente vai ter que fazer uma restrição entre 7 e 24 dias por causa das síndromes metabólicas, mas aí depois a gente joga 24 horas de luz direto até o fim da produção, tá? Aí a gente vai ver também porque dessa restrição a gente não tira completamente toda a iluminação, né? Mas aí pro frango é um tipo de fotoperíodo diferente. Para poedeira e reprodutora funciona mais ou menos com as mesmas bases. Então, inicial e recria tipo de fotoperíodo que a gente pode adotar. Pode ser decrescente ou constante com intensidade baixa. Já na fase de produção tem que ser crescente até a gente chegar no máximo 18 horas de luz por dia e manter constante até o final. Então, essas caixinhas, olha, cada uma dessas caixinhas tem 100 quintinhos, olha que loucura. Então, isso daqui era alojamento de matrizes de corte que estavam acabando de chegar na granja, o que eu falei pra vocês. É o alojamento desses quintinhos nesse galpão. O galpão vai até lá ao fundo, só que vocês veem que eles fecharam aqui uma parte do galpão, exatamente pela explicação que eu falei. Se soltar todos os animais aí de uma vez, eles vão ficar perdidos, não há necessidade de liberar o galpão como um todo. Então, restringe uma área do galpão para eles circularem só aqui na frente da imagem para vocês. Isso aqui é a campânula, é uma campânula a gás. Aí todo mundo que não está acostumado entra e fala, eu vou morrer aqui, que o botijão vai estourar. Fala, é um perigo, né? Eu nunca vi isso acontecer, mas a maioria deles não tem gás encanado lá fora. Fica você, o botijão e a mangueira aqui, ó. O planta terra. É meio perigoso, mas tudo bem. E essa campânula não tem aquele formato de chapéu. Aquela campânula chapéu é para 500 aves. A menorzinha, em forma de tijolo, aquece até 1000 aves. Então essa daqui é menor, porém é mais potente. Esse produtor usa círculo de proteção? Vocês estão vendo o círculo de proteção? Não, só que o que ele fez? Teve o cuidado de arredondar esses cantos para a liberação dos animais. Então, cada uma dessas caixas tem 100 pintinhos aqui, no caso da linhagem Kobe, que é uma linhagem de frangos de corte, né? Então, eram matrizes aqui Kobe. E aqui, nessas bandejas, era um gelzinho vacina contra a coccidiose, que nem toda granja faz. Tem granjas que pedem a vacinação lá no incubatório já, e a gente vai ver, né, como que é feita a vacinação e spray nos animais. Aqui eles fizeram a vacinação com o animal a campo já em forma de gel. E entra o momento do alojamento desses pintinhos, então de colocar cada um desses animais no chão. Aí o que eu falei pra vocês, olha, o uniforme da granja era isso daqui, ó, a pessoa coçando um bico. Esse macacão, ele tava até descalço, mas tinha uma havaiana aí que acompanhava o bombinho. Os pintinhos, aí o que eu falo, sempre dizer o beabá do que alojar o pintinho. Pega o estagiário e fala, olha, vamos lá alojar os pintinhos. Alojar o pintinho quer dizer que você vai se agachar, vai pegar os animais e vai olhando a qualidade do animal. O que é olhar a qualidade do animal? Um dos principais problemas que essas aves podem ter é a hérnia de umbigo. Então, o pintinho tem umbigo. A gente tem que olhar se ele está seco e cicatrizado. Se estiver bem fechado e seco, é um animal de boa qualidade. Se você ver um pedaço da gema saindo pelo umbigo, aquilo é o que a gente chama de hérnia de umbigo. Então esse animal tem que ser separado, não pode ficar alojado ali, senão de qualquer forma ele vai morrer. E olhando outras características, como vivacidade do olho, então o olho do pintinho que está super esperto, ele está bem redondinho e brilhante. Grau de hidratação, como que a gente vê em pintinho? Olhando a característica da canela, então a canela tem que estar lisinha e brilhante. Se ela estiver meio áspera e com aspecto de seco, quer dizer que o pintinho se desidratou, seja no transporte, seja lá na espera no incubatório. E olhar se ele não tem alguma anormalidade, se tiver anormalidade também apontar e colocar ali na prancheta. Então a pessoa tem que ir pegando esses animais, vai avaliando de forma rápida e vai pondo no chão. Por que que eu falo isso? Porque tem gente que reclama, que fala, ah, o estagiário não sabe alojar o pintinho. Eu falei pra ele alojar, ele pegou a caixa e virou. Né? Se pegar a caixa e virar, vários problemas de contusão vão acontecer já logo de cara. Só que o que eu falo, às vezes a primeira entrada do aluno na granja, ele tem vergonha de perguntar, falar, ah, não sei como que aloja e faz do jeito dele, né? Então cabe o supervisor falar o beabá de como que a gente vai fazer aí o alojamento desses pintinhos. Todas as caixas de transporte vêm divididas em 4 setores, 25 pintinhos em cada um deles, para que eles não se aglomerem muito. Então é melhor você ter 25 pintinhos amontoados do que 100 dentro da caixa, né? Poderia prejudicar a ventilação. Então, mostrando aqui essa área, a área que não será utilizada, porém ela já está toda pronta para liberação dessa área quando necessário, alojamento dos animais aqui no chão da instalação. E isso foi o que eu falei para vocês da avaliação da campânula. Olhando a característica do comportamento dos pintinhos, o que, que vocês acham desta imagem? Os pintinhos estão em conforto térmico, estão com calor, frio. Então essa campânula aquece até 1000 pintinhos, 1000 aves no mínimo estão embaixo dessa campânula. Só que a gente poderia simplesmente corrigir abaixando isso daqui? Não dá, por quê? Porque a ave que chegou primeiro está aqui no meio, ela tem dificuldade de sair. É igual show de rock que a gente vai para a pista, né? Fala, péssima ideia ficar no aglomerado. Fala, agora eu quero fazer xixi, dá licença, pessoal. Quem vai sair daí? E aí você fica no meio, padecendo, né? Então aqui, o que a gente deveria fazer? Agachar, fazer o que eles chamam a campo de raleamento desses pintinhos. Então pega com a mão e vai separando gentilmente os animais. Depois abaixa a campana, tá? Não façam com o pé, que a gente vai com o pé, agora separou. Vai com o pé não, né? A gente não mistura muito a força, vai com a mão, separa os animais e abaixa a campana. Que olhando na altura dos pintinhos, olha o bebedouro do tipo nipple. Então esse bebedouro tipo nipple, ele está mais baixo daquilo que eu recomendei a vocês. Então o que eu falei? A altura do nipple tem que ser para que o animal estique o pescoço e pique o nipple. Só que com um dia de idade, esses animais nunca viram nipple na vida. Como que eles vão descobrir que de lá sai água? Aí entra novamente o treinamento dos pintinhos, o estagiário em ação, né? Falar, vai lá estagiário, pega o pintinho e ensina ele a beber água. Como assim, né? O que que a gente tem que fazer? Vamos pegar aí alguns pintinhos e pega o pintinho na mão e pica ali com o biquinho dele na chupeta do nipple. Aí ele vai ver que dali sai água. Aí esse daí descobriu. Só que os outros, eles ficam olhando, falam, o que que aquele cara tá fazendo, né? Falei, ele tá picando a haste de metal. O que tem ali? Aí ele vai picar, fala, ó, oh, daqui sai água, né? Isso é interessante. E para os outros que não viram, né, por isso que a gente deixa essa linha de nipple mais baixa no primeiro dia, porque vários deles estão olhando o ambiente, fala o que tem aqui, o que tem ali, aí ele vai e bate a cabeça no nipple, aí desce água, falou, desceu alguma coisa de onde veio, aí ele olha o nipple e começa a picar e ele descobre que tem água. Aqueles pintinhos, né, se a gente não tem, por exemplo, uma dinâmica de fazer o treinamento desses pintinhos, porque que tem água no local, muitos animais acabam se desidratando e acabam morrendo. Paciência para treinar esses pintinhos que descobrem aí de forma relativamente rápida a presença da água nesse tipo de bebedouro. Quando a maioria deles já descobrir que dali tem água, você eleva a linha do nipple. Para esse tipo de criação, ele não utilizou o bebedouro infantil, poderia ter associados, né? Ele não colocou, mas funcionava muito bem aí só com o nipple desde o primeiro dia já. Ó, qualidade do pintinho de um dia, bem bonitinho, olho vivo do animal, pulminha bem seca, canela bem lisa, bem hidratada, né, com essa coloraçãozinha aqui mais brilhante. Então esse animal é um animal de qualidade, não tinha hérnia de umbigo, não tem nenhuma deformação de bico, às vezes eles vêm com bico em tesoura, né, mas isso deveria ter sido descartado lá no incubatório, às vezes chega a câmera, esse animal tá super bem. E se vocês olharem aqui atrás, olha um monte de caixa de papelão empilhado. O que que a gente faz? A gente faz o swap dessas caixas, né, para fazer sorologia, por exemplo, para salmonela, tentar o isolamento da salmonela, e aí depois a gente queima na área externa do galpão. Então todas elas devem ser queimadas posteriormente. O comedouro que o produtor utilizou é o comedouro tubular infantil, que a gente vai utilizando aí, enchendo, né, com um saco de ração cada um desses comedouros. Reparem que a base desse comedouro também é vermelha, porque atrai a atenção desses animais. E aí entra, né, o primeiro manejo ruim que a gente tem dentro da criação das reprodutoras, que é a necessidade da debicagem. Então, primeira coisa, o que que é a debicagem? Debicagem compreende o corte e cauterização simultâneas da ponta do bico das aves. Quando a gente corta e cauteriza o bico das aves, a gente tem que ter noção de algumas coisas. Então, cauterização é necessário porque o bico da ave é vascularizado. Então, quando ele é cortado, ele tende a sangrar bastante. Por isso que a gente tem que fazer hemostasia, que no caso, hemostasia quente, né? Então, utilizando a cauterização desse bico. E característica também do bico, além dele ser vascularizado, ele é inervado. Então, com certeza, as aves sentem dor. Aí o que eu falei para vocês, esse procedimento não é considerado como bacana, ele vai de encontro às normas de bem-estar animal, porque não são utilizados nenhum métodos anestésicos nem analgésicos, então, após a execução desse processo, tá? O efeito é sangue frio mesmo, corte e cauterização do bico das aves. Qual que será o objetivo aqui? O objetivo será retirar aquela ponta pontiaguda, né? Então, que normalmente o que a gente retira é o terço final do bico da ave, para que atenda a três objetivos básicos, né? Então, isso daí a gente vai repetir lá para coedeiras comerciais também. Quais são os três objetivos básicos da debicagem? Então, primeira, redução do canibalismo. Então, você diminui o canibalismo entre as aves, né? Aquele comportamento que eu falei para vocês, de uma ave ficar picando a outra até sangrar. Então, redução do canibalismo é o primeiro. Outro objetivo a ser atingido é a redução da seletividade dos alimentos. Toda ave tende a bicar na ração aquilo que é maior por granulometria. E se a gente olhar, a ração das aves é composta por o quê? Quais ingredientes a gente tem ali? De grãos, a gente tem basicamente milho e soja. Entra aí óleo também na sua formulação, tem premix vitamínico, tem premix mineral. Os maiores aí são os grãos de milho, na sequência, os de soja triturados. Quando a gente olha a galinha com bico, naquela forma de pinça, que é o normal, ela olha aquela ração balanceada que ela deveria consumir por completo, né, tanto premix, vitamínico, mineral, soja, milho e óleo, mas ela olha os grãos de milho que chamam mais atenção, ela vai picando milho, aí depois ela vai para a soja, aí a grande tendência é de sobrar aí as vitaminas e os minerais no coxo dos animais. Quando a gente retira a ponta do bico da ave, ela mira no grão de milho, só que ela não tem uma ponta fina, ela tem uma pá e ela tende a comer a ração mais balanceada, né? Então é isso que é minimizar a seletividade do alimento. Ela até tenta escolher qual é o ingrediente da ração que ela vai ingerir, só que ela acaba comendo de tudo um pouco, uma ração mais balanceada. E o terceiro objetivo a ser atingido pela depicagem é, então, a redução de queda de ovos por picagem. Se a ave bota o ovo, algumas delas têm o comportamento de começar a bicar a casca do próprio ovo. Se quebrar esse ovo nunca vai eclodir um pintinho. Então, com a depicagem, ela também perde aquela ponta, né, mais fina do bico, ela tem dificuldade em quebrar a casca do seu próprio ovo ou do ovo das outras galinhas que estejam ali em contato. Tá? Então, depicagem feita tanto para redução do canibalismo, reduz a seletividade do alimento e também reduz a quebra de ovos por picagem. Quando que é realizado? Então, as aves são submetidas a duas debicagens. A primeira, entre 5 a 10 dias, que é basicamente a queima da ponta do bico das aves. Então, nessa primeira debicagem, não chegam a cortar o bico. Eles só encostam a ponta do bico na lâmina quente e aí faz a queima, né, da ponta do bico. E a segunda debicagem pode ser prevista entre 12 e 16 semanas de idade. Então, essa segunda, sim, ela é mais invasiva e tem um corte do terço final do bico da ave com a cauterização sendo feita simultaneamente. A segunda é mais invasiva entre 12 e 16 semanas de idade, depende da criação que a gente vai. E os cuidados que a gente deve atentar. Por exemplo, as aves, quando a gente faz a debicagem, elas ficam extremamente prostradas pela dor. Então, a tendência delas é não quererem nem se levantar para consumir a ração. Se elas forem consumir a ração, ela não pode bater com o bico no fundo do comedouro, porque senão ela vai sentir mais dor ainda. Então, como paliativo, o que a gente pode fazer? Levar o nível de ração no comedouro, então deixar mais alto ali o volume de ração disponível para que ela somente bique a ração e não tenha esse contato doloroso ali do bico que acabou de ser queimado com o fundo do comedouro. E adicionar vitamina K de 3 a 5 gramas por litro de água tende a acelerar o processo cicatricial do bico. Então, quando a gente faz a delicagem, fica feio, fica chapado, fica bem reto o bico da ave. Quando ele vai cicatrizando, ele tende a ficar arredondado, né? Então, isso daí é o processo cicatricial. E se a debicagem for bem feita, a ave não sente mais dor. Em alguns casos, quando as pessoas utilizam uma lâmina extremamente quente, às vezes formam umas bolhas que são os neuromas, e as aves ficam sentindo dor ali o tempo todo naquela formação ali equivocada da reorganização, né? Do sistema nervoso ali, da inervação que passava pelo bico. Então, para fazer a debicagem, tem que ter o pessoal que é realmente treinado para isso. Muitas vezes a gente tem pessoas que vêm de colégios técnicos agrícolas que têm aí essa dinâmica da realização de debicagem, com a supervisão, muitas vezes, dos veterinários para verem se a debicagem está sendo feita de forma adequada. Então, olhando aqui a debicagem propriamente dita, isso daqui é a máquina que faz a debicagem. Se vocês olharem essa máquina, ela está ligada na tomada porque deve aquecer essa lâmina, né? Então ela fica aí até vermelha para fazer a cauterização do bico da ave e é acionada então por um pedal e tem essa corrente que faz com que a lâmina desça. Então quem vai fazer a debicagem pisa no pedal, a lâmina desce e você fica segurando então a cabeça da ave para fazer o corte e cauterização desse terço final aí do bico da galinha. Importante, então, que a gente faça a retração da língua da ave, porque se a gente pegar anatomicamente, a língua da ave é pontuda acompanhando o desenho do bico. Quando a gente faz a debicagem, seria interessante puxar aqui com o indicador, aqui embaixo do pescoço da ave, né, fazer a retração da língua para fazer o corte e cauterização sem cortar a ponta da língua. E quando a gente faz a debicagem, a ave instantaneamente começa a manter toda a língua para dentro, né, do seu bico. Então, ela não fica com a ponta da língua para fora. Então, ela retrai, ela se reajusta aí rapidamente. Bom, então, depois da realização da debicagem, que eu falei para vocês, fica feio porque fica bem chapado, né, fica reto do corte e cauterização que foram realizados. O cuidado que a gente deve tomar é ver se a cauterização foi realmente bem feita, porque senão as aves podem morrer de tanto ter o sangramento aí no bico. Então, Então, esse procedimento aqui é imprescindível que seja realizado, que seja bem feito. Essa daqui é a segunda debicagem que eu falei para vocês, que é a mais agressiva, mais invasiva para os animais, por isso que pega aí essa ave aqui, já que está um pouco maior. Aí o que, que acontece? Quando a gente faz a discussão do bem-estar animal, isso não atende de forma alguma o bem-estar animal, porque a gente está fazendo um método invasivo de mutilação sem utilizar nem anestesia, nem analgesia. O que, que a gente teria de proposta aí para a não realização da debicagem? O que, que vocês pensam em proposta? Não, para mim não é uma saída, né? Seria se todo mundo fizesse, mas enfim, sempre tem as pessoas que se alimentam desse tipo de proteína. Se reduzir aqui, perde muita produtividade, se manter ele na mesma, no mesmo tamanho do restante. Não, então, o problema nem é tanto esse. Esse daí vem a ajudar, né? Só que o que a gente ia ver é reduzir a granulometria do milho, você diz? Então, aí teria que fazer girar mais pó, né? E elas não têm muita afinidade para ingestão de pó, que elas gostam mais grãos. Então, isso daí é um estímulo para que elas consumam até mais ração, né? Fazer peletizado, então, pode dar o disparo de monte de doença metabólica, que a gente vai ver mais para frente. Porque a peletizar precisa de mais óleo, né? Que é mais energética e sobrecarrega um pouco o sistema cardiorrespiratório. Se desenvolver alguma coisa que seja... Os prêmios, por exemplo, que são os microminerais, através da água. Então, provavelmente ia dar problema aí de acúmulo em tubulações, né? Verdade. E provavelmente a gente não ia ter a mensuração exata de quanto realmente chegou ativo no organismo da ave. Ó, o que a gente faz nesses casos é parar e pensar, falar, tá, as aves apresentam então canibalismo, elas quebram os ovos das outras, né? E vão selecionar o alimento. Desses comportamentos, o que a gente considera como natural, o que a gente considera como aquilo que provavelmente é induzido pela indústria? Natural é por granulometria, então se você jogar o pó e jogar o grão de milho, ela vai comer o grão de milho, isso é fato, né? Então isso não depende da indústria. Agora sim, canibalismo, se vocês forem para a criação sustentável ali, caseira, né? Fala, fui lá no sítio, as aves são criadas todas lá, elas ficam perturbando até comer uma ave ou outra viva dessa forma? Não, porque elas estão num sistema mais ajustado de criação. Só que quando a gente fala, extrapola aqui para a indústria, o que, que a gente tem? Uma densidade populacional considerada como relativamente alta. Para reprodutoras, nem tanto. Para frangos de corte, muito mais adensado do que para reprodução. Para reprodução, a gente trabalha aí com uma densidade que pode atingir nessa fase de recria umas 4 aves e meia, 5 aves e meia por metro quadrado. Para frangos de corte, na proposta de criação em altas densidades, a gente chega a 22 aves por metro quadrado, né? Sendo que a nossa média está em 3 aves por metro quadrado, então é mais do que o dobro do que a gente propõe para reprodução. Mesmo assim, nas reprodutoras a gente tem alguns problemas. O que entra aí de algumas propostas de bem-estar animal? Dá para a gente simplesmente falar, não faça mais a debicagem como final. Se a gente não fizer somente continuar nesse sistema de criação, com certeza vai ter todos esses problemas que a gente quer evitar. Para que a gente não faça mais, né, a debicagem, a gente tem que repensar todo o processo de criação. Então, mexer novamente na densidade populacional, pensar também em alguns atrativos das aves, né, para que distraia esses animais durante a criação, porque para elas é interessante ver lá, né? De repente você olha na criação de frango, o frango está lá parado, ele virou a cabeça, a crista mexeu, aí a outra vai instantaneamente vir e puxa o outro pela crista, né? Mas por que ele fez isso? Porque a vida deles é meio tediosa, né? Olha lá, frango, frango, frango, para tudo quanto é lá, não tem nada para fazer. É que eles vão fazer perturbar quem está lá perto, né? Então, de repente, pensar em enriquecimento ambiental e tentar partir para algumas soluções que freiem esse tipo de conduta, tá? Só que aí é o que eu falei para vocês, tem que ser um pensamento global, não dá para ir somente no mecanismo, né, de debitagem e falar, não quero mais, tira. Tem que adequar todo o sistema de produção, senão vai dar problema, com certeza. Seleção corporal que a gente faz para essas aves, então, para as aves de reprodução, são as únicas que a gente faz a pesagem individual dos animais. Então, a gente vai pegar a ave para fazer a sua seleção com base no peso. Então, antes de abrir o círculo de produção, a gente vai fazer mínimo de 2 seleções por peso, né, pesando ave a ave, separando ali nas aves que estão no peso médio, que é aquele adequado, né, segundo o manual dessas linhagens, aquelas que estão abaixo do peso e aquelas que estão acima do peso. E a gente consegue somente para esses lotes de reprodução fazer isso, né? Qual que é o objetivo disso? Para que a gente tenha uma boa uniformidade do lote, ou seja, que a grande maioria do lote esteja no mesmo padrão de tamanho e peso corporal, tá? Então aqui a gente consegue pesar ave a ave para separá-las, né, dentro do ambiente de criação e fazer então com que todas cheguem mais ou menos no mesmo peso e tamanho, então, no setor de produção de ovos. Se eu tiver aqui essa sala de novo, então coloquei a coluna do meio com as aves que estão na média do peso, aqui estão as aves que estão abaixo do peso e lá no outro, na outra extremidade, aves que estão acima do peso. O que, que eu faço? Suplemento de ração aquelas aves que estão abaixo do peso e aquelas que estão acima do peso eu reduzo, eu faço uma restrição de ração. Tudo com o objetivo que todos cheguem na média. Então não quero também ave grande demais e nem pequena demais. Quero que todos cheguem aí à média preconizada, então, pelo meu manual de produção dessas aves. Toda vez que a gente faz aquisição de uma ave, de uma linhagem, ela vem com manual, igual equipamento, né? Só que vem com índice de produtividade. Então, eles falam lá, ó, com tantas semanas o lote deve estar com tanto peso, né? Mais ou menos, com conversão alimentar de tal, e a gente vai acompanhando para ver se tem a evolução aí que a gente considera, né, como ideal para aquela linhagem. E a seleção semanal a gente vai fazer com base no aspecto visual. Então, aquelas aves que estavam muito magras, que você está suplementando, olha e bate o olho nas que estão na média. Falou, aquela galinha já atingiu o tamanho dessa da média. Então, joga ela para esse box aqui, né, para essa divisão em tela. E olha daquelas que estavam em restrição alimentar, que estavam mais pesadas que a média, falou, aquela lá já está no padrão de esforço corporal dessa da média, joga ela para cá. E a gente vai homogeneizando o lote desta forma. E uniformidade do lote de forma geral, a gente vai ter que ir batendo essa uniformidade, né? Então isso varia de linhagem para linhagem de aves, mas a gente vai batendo essa uniformidade a partir do momento que a gente vai observando a sua evolução. Então, de 0 a 6 semanas de vida maior do que 80%, 7 a 12 semanas maior do que 75%, 13 a 18, 70% ou mais, e de 19 a 24 semanas maior do que 75%. Então, aqui é um momento que as galinhas estão saindo então, para o setor de produção. Elas estão encerrando a recria e indo para a produção. Quando a gente olha essa uniformidade do lote de 75%, quer dizer 75% das aves no total estão dentro da média preconizada pelo manual de criação da linhagem e 25% está fora dessa média. Pode ser que esteja para mais pesada ou mais leve, tá? Mas essa uniformidade, quanto maior, melhor. Se eu conseguisse trabalhar com uniformidade do lote de 100%, para mim seria ideal, tá? Mas 75% já é um valor extremamente alto a ser atingido. E olhando a pesagem das aves, impossível fazer pesagem em balança digital, porque senão elas vão ficar lá sapateando e você tinha que ficar esperando para ver que número que ia parar a balança. Então, para a gente fazer a pesagem rápida, já que são várias aves, a gente utiliza, então, essas molas de deformação portáteis, né? Eleva aí a altura do nipple e aí prende no próprio nipple a balança e vamos passar, então, uma cordinha que tem um halo ali em semilua, tem uma parte aberta, para colocar, então, no barbante e aí você prende a asa das aves e solta. Então, prende as duas aves, ela fica contida, né? Não é nada invasivo esse tipo de método. Só com tensão aí com o barbante das duas asas, solta, mola, deforma, dá o peso e aí a pessoa vai colocando na prancheta e separando já se ela está em média do peso, está abaixo do peso ou acima do peso preconizado. Outra imagem aqui está a pesagem então dessas aves. Isso aqui é uma loucura, né? Então aqui para as reprodutoras a gente vai pesar 100% dos animais pelo menos duas vezes nessas fases inicial e recria. Tá? Para frango e coedeiras, não. Então, em cada um daqueles galpões que a gente... Não, o veterinário normalmente um ou dois que se revezam aí na criação da granja como um todo, né? Então, veterinários são poucos. Os demais aí são técnicos de campo, né? Que vão trabalhar na lida diária. Então, cada um daqueles galpões não tem técnico que fica fixo ali. Eles são volantes, né? Nesses setores normalmente. Para fazer uma dinâmica dessas, aí você mobiliza vários funcionários da granja para aquele procedimento. Então, hoje é o dia da pesagem, vai praticamente todo mundo para aquele galpão, né? Aí depende do porte da granja que a gente tem, né? Quanto mais gente, mais rápido a gente consegue fazer. É, então, é alto, bem alto, com funcionário. adequada para os animais. Tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma vista do que é essa divisão. Então não é que eu vou levar o animal para outro lugar. Eu simplesmente passo essas redes aqui de futebol e consigo separar os animais em média, baixa e alto peso. Então outra imagem aqui. E outra imagem aqui também. Aí quando a gente chegar naquele período, fala, olha, agora a gente já vai fazer a transferência desses animais para o setor de produção, aí essa uniformidade, então, tem que estar em 75% para que a gente tenha uma boa produtividade. E a distribuição dos ninhos, então, a gente começa a treinar esses animais para utilização nos ninhos. Por quê? Existe uma diferença de qualidade da reprodutora que vai botar ovo no ninho ou algumas procuram a cama do aviário, o chão do aviário para botar o ovo. Qual deles tem maior qualidade? O ovo de ninho tem muito mais qualidade do que o ovo de cama, porque o ovo de cama tem as fezes e a casca do ovo é porosa. Então pode ser que algumas bactérias presentes nas fezes entrem no ovo fazendo a contaminação fecal então, do seu conteúdo. Por isso que a gente tem que começar a treinar as galinhas para os ninhos. Então, o que nós estamos vendo? Toda a sequência que vai ocorrendo no dark house, né? Então, lá era um ambiente só para fêmeas. A gente deve colocar 10 a 20% dos ninhos antes da 10ª semana de vida. Claro que as galinhas não vão botar os ovos nessa idade, porém, elas começam a se habituar. Então, elas não têm medo desses ninhos, né? Elas vão procurar os ninhos para botar os ovos. E aí, o que a gente tem? Nós vamos também fazer o projeto de cada boca de ninho e de cada um dos ninhos, sabendo dessa habilidade das galinhas fazerem o compartilhamento desse ninho. Não é necessário ter uma boca de ninho para cada galinha. A gente vai utilizar uma boca de ninho para cada mais ou menos 4 a 5 aves, né? Depende das dimensões aí desse ninho. E todos os ninhos, eles são colocados no chão da instalação e ele tem o térreo e o primeiro andar. Então, as galinhas conseguem subir então até uma altura mais ou menos assim, e entram nesses ninhos para fazer a sua utilização. E após as 8 semanas, colocar o restante desses ninhos gradativamente, onde elas terão acesso efetivamente aí o número certinho de ninhos, será lá no galpão de produção de ovos, né? Onde aí sim elas serão misturadas com os machos para a formação das famílias. E agora a gente vai falar da fase de produção, que é a fase efetivamente onde as aves vão começar a botar os ovos férteis. Isso daqui, olha, não precisa decorar, é só para vocês saberem o parâmetro geral. Então, parâmetro geral que vocês têm que ter. O que nós falamos de quanto período? Como que a gente estimula as galinhas a botarem ovos? Se elas estão na fase de produção, essa fase de produção vai se estender até 70 semanas de idade. Como que a gente estimula a galinha a botar ovos? Trabalhando com fotoperíodo crescente. Isso quer dizer que as galinhas saíram do dark house e você já está com as galinhas lá no galpão convencional. Só que no galpão convencional ela tem acesso à iluminação natural, né? Então quando tem sol ela vai perceber que tem sol porque é um galpão ali aberto. Como que a gente vai fazer o fotoperíodo crescente nesse caso? Adicionando luz artificial àquela iluminação natural que a gente já tem ali durante o dia. Então, 18 a 20 semanas, a gente coloca então uma dieta com 3% de cálcio na ração para que ela tenha disponibilidade de cálcio para a formação da casca do ovo. E nós vamos fazendo o aumento gradativo então dessas horas de luz até que bata aí no máximo 18 horas de luz por dia. Então, isso que eu falei para vocês, agora eu não quero que vocês decorem qual semana ela tá para quantas horas de luz. Basta que vocês saibam que a gente tem que lançar o fotoperíodo crescente gradativamente até atingir 18 horas de luz no máximo por dia. Isso associado à iluminação artificial e natural, tá? Então, tem todo um planejamento para a realização, então, da execução desse tipo de fotoperíodo. A partir daí, quando as galinhas começam a botar os primeiros ovos são um pouco pequenos, porque a galinha também não é tão grande assim. À medida que ela vai ficando maior, o ovo que ela vai botando vai ficando maior e o pintinho que vai nascer dali também será maior, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com uniformidade do lote, para que todos os pintinhos que vêm daquele lote sejam homogêneos, igual ao lote que a gente está observando. E agora, cenas fortes, né? O que é isso? O que está acontecendo aí? Foi o acasalamento. Então aqui o macho está se acasalando com a fêmea. Como que é o acasalamento desses animais? macho ele também é delicado, ele tem um corte de esporas previsto, porque os machos têm umas esporas bem purificadas, bem grandes aí na parte interior, então, das suas patas. Então, o macho que tem diferente da fêmea, a gente faz o corte com a utilização da espora do animal. E o bico, a gente também faz a debicagem, só que bem leve. Por quê? Porque a debicagem é muito agressiva, faz com que os machos fiquem inférteis, porque eles precisam do bico para segurar a pena na nuca da galinha e se equilibrar, então, sobre a ave. Então, alguns problemas de infertilidade que a gente tem no macho. Se você trabalha com macho acima do peso, a galinha não aguenta, ele vai cair, ela vai derrubar o macho, né? Fala, sai daí, seu gordo, né? Tá não aguenta. Aí ela joga o macho pro lado e não consegue fazer a cópula. Pra cópula, o macho tem que subir, então, no dorso da galinha, segura, então, a peninha da nuca dela com o bico e coaca, coaca, coaca. E o mais legal do trato reprodutor, então, das aves, é que as galinhas têm dois pontos de armazenamento de espermatozoides. Uma bem próxima à cloaca e uma próxima ali ao infundíbulo, que fica perto do ovário, que é uma porção do oviduto. E o que os experimentos mostram? Que, por exemplo, a gente viu que esse macho, ele faz a sua família com mais 9 ou 10 galinhas. Mas será que esse macho dá conta de todas elas? Aí qual é a explicação? As galinhas têm esses pontos aí de reservatório de espermatozoide, e se o macho fizer a cópula nela hoje, aí ele vai viajar, né? Falar, copulou com a fêmea hoje, foi viajar, tirou umas férias de 2 meses. As galinhas conseguem manter ativos os espermatozoides durante 2 meses, fazendo a produção de ovo fértil. Olha que interessante, né? Aí ele volta e toma satisfação. Fala, como assim? Eu fui viajar e você ficou produzindo ovo fértil? Fala, calma, eu tenho dois locais de armazenamento de espermatozoides. Então, ela mantém espermatozoide viável durante 2 meses. Mesmo que não copule mais, ela tem a habilidade de produzir esses ovos férteis. Por isso, que na indústria a gente pega uma taxa de eclodibilidade aí acima de 90%, né? Então, a fertilidade desses ovos é muito alta por causa desse comportamento aí fisiológico do trato reprodutor das aves, tá? E aí, sempre que eu olho essa imagem, eu lembro de uma situação meio engraçada, né? Que tava lá com meu marido no começo de namoro, os dois duros andando de metrô. Aí tinha lá na mureta do metrô, acho que era do Tietê, que é aberto, já tinha uma pomba em cima da outra, né? Eles estavam copulando ali. Aí o meu marido olhou e falou, olha lá, as pombas estão pulando carniça. Como pulando carniça? Porque ele é mineiro, né? Então lá, falava pular cela, era pular carniça. Eu falei, do que você tá falando? Aquelas pombas, olha, aquilo é a cópula das pombas, né? Para quem nunca viu, cópula das aves ocorre dessa forma. Por isso que a gente não consegue trabalhar com essas aves em gaiolas. Tem que ser no chão, porque senão elas não se equilibram, né? Da cópula. Então, todas as fases de criação dessas aves no chão. Mostrando os ninhos aqui, eles podem ser ou de aço galvanizado, igual essa imagem, ou podem ser também de madeira. Mostrando aqui já a mistura de machos e fêmeas. Então, esses animais maiores são os machos e as menores as fêmeas. E elas vão buscar os ninhos, ó. Tanto no andar superior quanto inferior, elas buscam esses ninhos para fazer a postura dos ovos. Quem passa retirando esses ovos, então isso daqui é um ninho manual. Existem ninhos automáticos também. Mas se forem ninhos manuais, a pessoa que vai passando para colher os ovos ali, ela passa mais ou menos 6 vezes por dia e ela tem no seu carrinho a separação. Se o ovo foi tirado do ninho, se ele foi tirado da cama, porque eles deverão ser incubados separados, né? Já que os da cama podem ter aí uma contaminação forte por agentes que vieram das fezes em contato com a pele, com a casca porosa. Essa imagem, olha, super bonita, dá para ver exatamente quem são os machos e as fêmeas. Então, os machos maiores, as fêmeas menorzinhas aqui. Para atender também o equilíbrio do arraçoamento na fase de produção, a ração de macho e fêmea deve ser separada, porque é uma composição diferente. Como que a gente restringe, então, a fêmea de comer a ração do macho? O macho comedor mais alto, como a fêmea baixinha, ela não alcança. Agora, e o contrário, do macho não comer a comida da fêmea? Da fêmea, normalmente, são colocadas calhas e aí são colocados arames que restringem tanto a altura da crista da ave quanto a abertura lateral. E aí só a cabeça da galinha, que é um pouco menor, que entra no comedouro, do macho não. Só que, normalmente, a gente vai passando e olhando, vê uma cabeça entalada e fala, o que está acontecendo ali? É o macho que se enfiou ali para comer a ração da galinha e não era para ele. Aí, às vezes, ele fica com a crista lá presa e você tem que ir lá ajudar a tirar. Tem quantidade certa de machos para fêmeas? Então, sempre 1 para 9 ou 1 para 10 para formação. são amigas. Outra imagem aqui, aí o que acontece? Às vezes o macho morre, né? De repente a gente acha um macho morto ali. Se tem um macho morto, pode contar que você tem de 9 a 10 viúvas lá no ambiente. Então você simplesmente solta os machos e as fêmeas e eles se organizam aí nas famílias. Se o macho morre, a gente tem que repor esse macho. Então a gente sempre trabalha com o número excedente de machos para repor aí em caso de mortalidade. De fêmeas não, a gente entra com o pacote completo de fêmeas, mas de machos a gente tem aí uns 20% de excedente para caso de substituição. E às vezes você substitui o macho, coloca ali e as fêmeas não aceitam aquele macho, né? Fala, ah, o outro que estava aqui não era assim, elas batem nele. Aí você vê o macho todo machucado e fala, não está dando certo esse macho. Vamos substituir, aí tenta trocar e ver se aquele outro macho vai bem, né? Então também tem que fazer a monitoria dessas famílias, que as fêmeas podem ficar bravas. E outra imagem também mostrando aí machos e fêmeas na criação aí no dia a dia das reprodutoras. Aí só para vocês terem uma ideia, esses animais são reprodutores, então eu não quero comer a carne deles, eles têm que fazer a produção do ovo fértil, que a gente dá continuidade aí na outra aula teórica. Que será da incubação desses ovos. Esses animais, se a gente pegar um macho, ele bate nessa altura aqui, né? Então ele chega na altura da coxa, ele tem 7,5 kg de peso do vivo. É um animal extremamente grande. E aí por isso que se fala, né? Fala, quem é o parente mais próximo dos dinossauros? São as aves. Porque quando a gente entra nesses galpões aí de reprodução também, os machos olham pra gente, não importa se é homem ou se é mulher, eles acham que a gente está querendo tomar as galinhas deles. E aí a gente entra, aí começa a dar pânico, porque você vê aqueles animais gigantes, né, com aquela crista grande, e a hora que ele te vê, ele sai correndo para tentar te atacar. Só que aí você ouve aquele bater fogo, assim, né, na cama, aí você olha e ele já abre a asa, e alguém que ninja vem com a pata. Ele fecha a perna, porque ele acha que ele tem espora, só que graças a Deus a gente já cauterizou. Porque fica uma estrutura desse tamanho, pontuda, se pega, fura, calça de pinça, musculatura e tudo mais, né? Então ele vem e ele vai te atacar. Ou quando ele não ataca dessa forma, ele olha, tá do seu lado, fica amigo, olha, você dá um beijo, ele vem, bate bem no dorso do teu pé, no dia de frio, você tá de Havaiana, né? Dói pra burro. Aí o que a gente já fala? Entrando nessas situações, fala, o macho vai te atacar, vire, se antecipe, né? Fala, tô de olho em você, pega com o pé e levanta a cama na cara dele. Não é pra bater, né? Fala, ai, sou mais forte, já vou te detonar. Pega com a ponta do pé, levanta a cama e ele fica meio atordoado. Isso eu tenho só pra você correr rápido, porque tem os outros te filmando já, falando, vamos atacar aqui. E aí dá tempo de fugir, e aí faz a monitoria geral. Certo? Dúvidas, pessoal? Professor, então não esqueçam do banner na semana que vem, a gente se preocupa ali. Não é que vai começar esse jogo. Coletado hoje, 6 vezes ao dia.